Você está ouvindo o LR Cast. Continue por sua própria conta e risco. Alonzinho, ouvinte do Laranja Radioativa, bem-vindos ao mais um LRCast, o podcast mais mal editado da história da podosfera. Eu adoro esse nosso humor autodepreciativo, tão sempre, característico. Sempre é. Qual o tema de hoje? Hoje a gente vai falar de Blade Runner. Blade Runner. Filme que tem uma história muito curiosa, tanto na sua produção, quanto no seu enredo. E a gente vai destrinchar ele todo aqui. É, o Bruno e o Vinícius, eles quase tiveram um orgasmo fazendo esse. Não, sim, é. Você consegue ouvir eles gemendo ao fundo. É, a gente assim... Toca de trás pra frente, que você vê. Mas, cara, foi um cast muito legal de gravar. O Bruno, pra quem não sabe, já fez vários casts com a gente lá do Tarja Nerd, ele é... Residência fixa dele é no Tarja Nerd. Isso. Só que quando o Daniel tá dormindo, ele foge de casa aí. O foda de que a gente não faz uma pauta pra essa apresentaçãozinha do começo, a gente não faz nem uma organização básica, então eu esqueço de avisar pra galera quem é que vai participar hoje. Eu sempre esqueço. Eu tava fazendo esse trabalho até. É, vai participar eu e o Raul, como sempre, né? Cachorro de casa já. E... são as tortas dessa geladeira da Laranja Radioativa. O Vinícius, que também já tá... Já é um pouco... O Vinícius já é aquela laranja já apodrecida, que sempre esquecem de tirar da geladeira também. E o Bruno, que é lá do Tarja Cast, que tá estreando aqui no Laranja pela primeira vez. Estreando pela primeira vez. Boa, Douglas. Parabéns, Douglas. Parabéns. But, nós temos que ler um comentário feito no último... sobre o Guilty Pleasures que a gente fez com a Cal do 404 Podcast. Então foi justamente o Bruno que vai... Caraca, olha o Inception. O Inception da falta de ouvintes. É. E o Bruno escreveu assim. E aí, pessoais? Não, e aí, pessoas? Aqui é o Bruno do Tarja Nerd. O cast de vocês ficou muito bom. Ri pra caralho na parte da Barbarella, em que a mão do soft porn chega a tremer. Falar de Guilty Pleasure era um exercício terapêutico, e é claro que vão alguns meus, não me julguem. Too late. Os filmes A Lenda, de 1985, cara, e o primeiro Motoqueiro Fantasma, realmente, Fantasma é pesado, mas A Lenda é maneiro, cara. Raul, uma curiosidade, tem como fazer um bom filme do Motoqueiro Fantasma e aquele filme é uma merda, ou o Motoqueiro Fantasma realmente joga fora? Não, claro. Claro que tem como fazer um bom filme. É até fácil, até. Podia fazer um filme massa velho, terrorzão, mas nem isso eles conseguem. Okay. Nem o básico que eles conseguem. É, desenho. He-Man e She-Ra, cara, não é... Não acho Guilty Pleasure. Mas quando você era criança e só tinha isso, não era Guilty Pleasure, era falta de opção, diferente. Não, eu não tinha só isso, né, cara? Claro que tinha, era só isso, só essa merda. Música, Bye Bye Bye, do NSYNC, que eu acho boa, genuinamente boa. Nossa, NSYNC, cara. Não acho ruim. Não, NSYNC é ruim, essa música não é. Não, olha o que você tá falando, cara, você tá jogando... Aliás, a gente vai entrar com essa música no podcast. Você é um formador de opinião, cara, você... Isso é muito irresponsável, muito irresponsável o que você tá falando. Livro. A Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira. Esse livro foi inspirado num personagem chamado Cyrano, de Bergerac, um nome impossível, leiam aqui no comentário dele. Cyrano de Bergerac. Mas o Pedro Bandeira deu uma de Tarantino e adaptou algumas coisas. É um livro adolescente, li na sétima série, em que o protagonista é um adolescente, chamado Isabel, leitora e escritora de poesia, testemunha um assassinato na escola dela. Ao mesmo tempo em que conhece um cara chamado Cristiano e se apaixona por ele, sendo que o cara fica afim da amiga dela, Rosana. Pra piorar, a protagonista usa os dons literários dela escrevendo poemas de amor pro cara, mas quem assina é a amiga. É que nem aquele filme merda, que precisa passar na sessão da tarde. Enfim, é um livro adolescentão. Tem certeza que não é esse filme? Que é esse? Não, é o livro que ele tá falando. Mas bom, vez de outro filme. Vez ou outra eu releio. Mas cara, engraçado que pra mim o Pedro Bandeira, ele é o exemplo De que todo mundo fala assim, ah, você tem que aprender a ler, você tem que começar a gostar de ler, né, quando você é mais jovem. Ah, aqui, então, o que que eu leio? Ah, lê aqui pelo Bandeira, uma coisa escrota, tipo, ah, lê aqui Monteiro Lobato. Sabe, só um bagulho que a criança não quer ler. Monteiro Lobato, aí, cara? Ah, mas que criança, hoje em dia, que lê Monteiro Lobato? Não, que criança alguma vez quis ler Monteiro Lobato? Então, tipo, porra. Ah, mas Monteiro Lobato é bom, pô. Não, é bom, mas não é bom pra uma criança, isso que me irrita, sabe? Okay. É, cara, eu fiquei transtornado com o N5 aqui, realmente. Doeu. Sacanagem. Você, Bruno. Bruno, me abraça, Bruno. Você tá perdido. Não, mas o... Cara, é, essa marca de uma lágrima eu não conheço. A lenda eu também não conheço. O Raul pode falar melhor. Tem o diabão da lenda, cara. O famoso diabão da lenda. Ah, tá. Que, o nego fala que esse filme é uma merda, realmente. Não, é bom. E o primeiro motoqueiro fantasma é indiscutível, assim, é ruim. Não, realmente, esse daí é tratamento até. Tá ligado? Ele é tão ruim que ele entra em outra categoria, né? Ele não conseguiu ser filme de super-herói, né? Ele conseguiu cair na categoria de filmes do Nicolas Cage, né? Porque... exato, isso é bizarro. É muito ruim. Aliás, se eu soubesse que ele gostava desse filme antes da gente ter gravado esse podcast de Blade Runner, eu teria cancelado. Eu não confio mais nele. Calma, cara, calma. É, vamos lá então. Se você gostou do. Se você quer comentar, gostou do cast, não gostou, tá afim de dar sua contribuição com o Laranja Radioativo e o LRCast, você pode comentar lá na caixa de comentários do próprio site mesmo, da página. Pode mandar um e-mail para contato@laranjaradioativa, Facebook, que é facebook.com/laranjaradioativa, e o nosso Twitter, que é o @LRadioativa. É isso, João? Você quer dizer que. Você que administra não, esse Twitter desgraçado? O Twitter é o LR Radioativa, sendo que o R seguido de Radioativa. Né? L Radioativa. L Radioativa, isso, desculpa. É. E o meu Twitter pessoal é @RaulAugustino. Uhum. O meu Twitter pessoal não existe, uma vez que eu não gosto dessa rede social. Mas, mais algum recado? Alguma coisa nova. O Raul escreveu um texto muito bom, né? Acho que vale falar aqui, que são as 20 dicas sobre... 20 coisas que você pode aprender com o Mad Men. Não tem 20 no título, você não presta atenção em nada que eu faço. Desculpa. Tá. O Raul postou um texto muito bom no Laranja Radioativa, que é o que você pode aprender com o Mad Men. Melhorou? Tá feliz agora? Para de fingir. Então, assim, tá um texto bem legal, porque, tipo, tem muita coisa que você pode aprender com o Mad Men, né? Ou não, né? Ou que você pode desaprender com o Mad Men, né? Eu acho. Ah, pode desaprender muita coisa. Tipo aqueles molequinhos adolescentes, tipo, eu queria ser que nem o Don Draper. Não, cara, você não entendeu. Você realmente não entendeu nada. É igual o cara que vê Two and a Half Men e queria ser o Charlie Sheen, tá ligado? Não, cara. O que você tá fazendo? Exatamente, exatamente. E em breve provavelmente vai rolar cast sobre Mad Men. Mas aguarde. Seria bom, vai ser interessante. Antes ainda vai sair o cast, assim, a nossa Pietá, eu acho. É. Ah, aliás, acho que a gente já pode falar de pessoas. Se vocês tiverem questões de cunho pessoal que vocês desejam dicas, sabe? Vocês não sabem pra quem falar, tem muita vergonha. Você quer usar nomes falsos. Você quer aquele conselho amoroso, gostoso, que sai tabelando? Então, vem com a gente, manda um e-mail pro contato@laranjaradioativa e segura na nossa mão que a gente vai trazer a luz pra sua humanidade. Não, a gente não, um grupo de rapazes contratados. Isso. Nós não conhecemos. Isso. Não temos o mesmo. Ai, desculpa. É que às vezes eu confundo. Né? É que tem tanta coisa pra editar que eu não sei o que, que sou eu, o que, que é a outra pessoa. O que, que é meu alter ego. É. Mas acho que é isso, né? É isso, mas, gente, realmente é sério, mandem, confia. Confiou, não? Confia no pai. Confia. Confia, confia. É, sem mais delongas, vamos pra esse cast logo, que acho que a gente já tá falando até demais. Second hand unwind. If you're lost, you can look and you will. Então, vamos lá. É, a gente vai falar hoje sobre, sobre Blade Runner. E aqui comigo, e aqui com a gente hoje, né? É a primeira vez aqui no cast. Então, a gente provavelmente já vai ter apresentado você lá no, na entrada. Mas, então, Bruno, se apresenta aí. Saudações a todos aí do Laranja Radioativa. Eu agradeço, primeiramente o convite do Raul, do Vinícius, do Douglas para gravar esse podcast sobre um filme que eu adoro. E é muito bom estar aqui com vocês e vamos lá que a gente vai fazer uma abordagem maneira. É, se você quiser curtir lá a nossa página lá no Tarja Nerd, acessa lá site tarjanerd.com.br ou procura lá por Tarja Nerd no Facebook ou procura pelo arroba Tarja Nerd lá no Twitter. E aí você vai ter acesso ao nosso conteúdo, né? A gente faz podcasts, né, regulares, né, sobre variados assuntos da cultura nerd. A gente está com um podcast específico para notícias, né, o Tarja Magazine agora. E é isso, né, a gente aborda a cultura nerd em geral, com um enfoque histórico, ou um enfoque filosófico, um enfoque, sei lá, o que vier na cabeça a gente faz. Mas aí, se você quiser curtir lá o nosso conteúdo, dá uma passadinha lá, que vai ser super bem-vindo. É isso aí. É, eu falei com o Raul. Raul, a gente precisa de um tema pra gravar um cast novo. Aí ele falou, vamos fazer então de Blade Runner e a gente chama o Bruno, que o Bruno adora esse filme, saca tudo desse filme. Porra, eu sei. Caralho. Ele mandou essa, foi o Raul. Então assim... É, porque eu queria ver o Bruno sambando filosoficamente com... Porque o Blade Runner é um filme que dá muito pra fazer isso, sabe? Criatura, criador e ética e tal... Eu queria dar espaço pra ele, porra. Porra, eu... Sei lá, brilhar. Cara, me manda um emoji aí, pra, um abraço virtual aí, o Raul. Então, mas assim... Mas eu também tenho o Vinícius, que é o cara que me mostrou esse filme, que falou, Raul, senta aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Aí, senta aqui no meu colo. Bom, a primeira coisa, né, Blade Runner, né, foi uma obra adaptada de um livro do Philip K. Dick. Philip K. Dick, que foi um autor assim, muito prolífico, né, que escreveu bastante obras que inclusive foram adaptadas para o cinema, Minority Report, por exemplo. E aí o nome do livro, né, do qual o Blade Runner foi inspirado é o Android Sonho com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick. Então, baseado nessa obra, né, nesse livro, foi criado o filme Blade Runner. Né, e aí o filme foi lançado em 82... sob a direção do Ridley fucking Scott, que dirigiu... Na época que ele era bom. Na ele ainda era... é bom, porra. Lançou filme bom ano passado. Antes de Prometheus. Perdido em Marte é ruim. Pô, o Exodus é ruim. O Robin Hood dele é ruim. Pô, o Exodus é ruim, cara? Tu achou? Achei uma merda. Nossa. Pô, cara. Assim... Olha o Raul. Raul hoje veio... Aliás, o Raul tá ácido hoje. Cara... Eles botam Deus assim como uma personalidade de uma criança mimada, cara. Eu achei isso bacana. Eu adorei isso, cara. Pô, tem vários episódios de Star Trek que fazem isso. Eu já estou acostumado. Ah, vai tomar no seu cu, cara. Para. Sim, sim. Eu concordo. Eu concordo. Mas assim, foi uma abordagem muito boa. Por exemplo, muita gente cristã foi ver o Noé e assim, saiu do filme estarrecidíssimo, cara. porque o Noé contestando Deus assim na careta. Pô, foi bacana, eu achei maneiro. O Star Trek já fazia isso. O Star Trek já fazia isso, mas tem a diferença gritante. O Noé não ficava dando rolamento pra tudo. Calma aí, mas o Noé do Aeronáutico. Caralho. O Noé tem uma história até engraçada que eu fui com. Tu tinha ido no cinema pra ver um outro filme com um amigo meu. Aí o pai dele foi dar uma carona pra gente. Aí o pai dele, religioso, né, mandou assim... ele falou, pai, qual filme que... Tens conversando sobre filme e tal, né? Aí o pai dele, ah, eu vi esse Noé novo. Aí o meu amigo, ah, gostou, pai? Aí ele, ah, é bom, só não é muito... Como é? Só não é muito fiel à história real, né? Só não é muito fiel ao livro. Prefiro ler o livro. Não, só não é muito fiel à história real, tá ligado? Tipo, porra. Tipo, a Bíblia foi mandada assim por fax, né? Por e-mail, alguma coisa assim, ó. É assim, ó. Aí o Aronofsky leu, ah, isso aqui é tudo uma merda. Texto base, uma merda. Vou mudar tudo. O Blade Runner foi dirigido pelo Ridley fucking Scott. Aí, segundo o pessoal aí, na época que ele era bom, mas eu acho que ele é bom ainda hoje em dia, né? Eu gostei do Prometheus, né? Enfim. Mas ele foi dirigido pelo Ridley Scott, né? Teve aí. No elenco Harrison Ford, numa atuação assim, muito boa, mas o Rutger Hauer como Roy Batty, porra, merecia o Oscar, cara. Pra mim, foi o melhor desse filme, né? O melhor ator desse filme. Sim. Foi também uma trilha sonora muito marcante, né? Feita aí pelo nosso querido Vangelis, né? Foi um filme que causou na época um certo estranhamento, né? Porque as pessoas viam o filme, mas não entendiam muito bem e tudo. Aí só depois é que Blade Runner começou a ser mais aceito pelo público, né? A ser mais palpável, mais palatável. E aí se tornou esse ícone que ele é hoje, né? Por que que Blade Runner se tornou esse ícone, né? Porque, de um certo modo, havia um esvaziamento dos filmes hollywoodianos nos anos 80, né? Você tinha muito filme de entretenimento e tal. Então, poucas vezes, naquele período de ano, né, você via um filme assim, hollywoodiano, com questões assim, sérias, né, questões como a morte, questões como a técnica. Então, foi um filme que realmente mexeu muita coisa aí. Né? Não, que é um filme interessante também, que foi um filme que não fez sucesso na época, muito do que as pessoas esperavam do filme, né? Ele foi um filme muito caro. E o que você se espera de um filme muito caro, que seja um filme mais voltado para um blockbuster, você tinha como exemplo Star Wars, e não, cara, Blade Runner é um filme de arte, é um filme que foge totalmente à pegada de filmes como Star Wars e tal, fizeram sucesso na época. Então os produtores vendo aquilo, eles falam assim, cara, isso aqui acho que não vai funcionar, então eles começaram a ter um monte de ideia para tentar vender o filme, só que na real eles fizeram um monte de cagada. Hoje eu baixei e vi a versão que saiu na época. Que é a versão com... O voice-over, né? Exato, do próprio Harrison Ford, ele faz... Cara, a voz dele parece que tá muito saco cheio de fazer aquilo. Não, né, tem essa curiosidade, né? De que ele ia fazer as gravações do voice-over, assim, tipo, cuspindo marimbondo, puto da vida pra caralho. Sim, cara. E então, tipo, o filme, ele não é que seja muito diferente do que do corte final, mas ele tem algumas coisas que... O filme não te deixa pensar. Então eles tentaram tentar cortar essa parte artística do filme. Assim, ah, vamos deixar o filme razoável para o grande público. E deram uma de Nolan, pararam para te explicar as coisas. Exato, cara. Tanto que aquela última cena, que é a cena mais icônica lá do Lágrimas na Chuva, que é uma cena que você entende o que aconteceu ali, que é do Roy Batty, ele entendendo o significado de vida ou morte e tal. E aí no final você tem uma voz do Harrison Ford falando assim, ah... Ele acabou de entender o surreal significado de vida e morte. Cara, não me fala isso, porra. Eu quero entender isso. Eu quero, porra, ter aquele sentimento meio orgásmico de entender. De você mesmo fazer as... você mesmo fazer as construções, né? Você mesmo fazer os links. Não, é interessante, assim... Nesse caso do Blade Runner, eu acho que... ele não foi um sucesso na época, né? Ele foi um fracasso de bilheteria até... Sim. Depois que ele foi ter o reconhecimento que ele tem hoje. Mas uma coisa que eu acho interessante nele é que... Como eu tava esperando um filme, assim... Na identidade visual... Né, só na identidade visual mesmo. parecido com alguns filmes do... Aqueles filmes de ficção científica do... Aquele diretor holandês, cara. Paul Verhoeven. Exatamente. O Robocop, o... Ghost... Vingador do Futuro. Vingador do Futuro, exatamente. Tropas Estelares. É, tava esperando um visual mais nessa linha. Cara, é completamente diferente, assim, tipo... Lembram, até lembram em alguns momentos, mas assim, a trilha sonora aliada à luz, à câmera, aquilo que, aquele jeito assim, tipo, é um futuro distópico, mas é fudido, assim, tu vê que é fudido, mas é diferente, não é aquele fudido do Paul Verhoeven, tá ligado? É realmente tem um traço ali, uma coisa, tipo, um diferencial. É assim. Tipo, é sujo que nem do Paul Verhoeven, mas é bonito. É, não, tipo, é uma coisa decadente e bonita. Na verdade, ele pegou, acho que essa parada do sujo, até que ele pegou do George Lucas, que começou a ter essa ideia do filme futurista, de nave espacial, de coisas desse tipo, serem mais sujas, mais reais, mais rústicas. Sim. E isso ficou muito, cara, ficou muito melhor, deu um sentido de realidade pro filme muito maior, entendeu? Pois é, né? Você teve aí, né, nos anos 80, no começo dos anos, final dos anos 70, você teve Star Wars, o episódio 4, né, Uma Nova Esperança, e também você teve o lançamento do primeiro filme longa-metragem do Star Trek, que assim, que se tornaram bastante icônicas, né? Então, tinha aquela coisa megalomaníaca, né, naves espaciais e tudo, raças alienígenas, tinha toda aquela coisa fantasiosa que acabava sendo fazendo uma certa distância, né, com o público. Então, Blade Runner foi um filme que desacralizou essa coisa de que filme de ficção científica tem que ser de espaço, tem que ser assim, um futuro limpinho, que tudo seja harmonioso. Não, não. Blade Runner foi um dos primeiros filmes que assim, mudou essa perspectiva, né? Trouxe pro mundo assim, concreto, né, para uma cidade suja, refém da produção industrial, bombardeada de publicidade. E assim, fica muito real mesmo isso, né? Ele trouxe de volta um conceito que a gente já tinha visto no cinema um pouco antes, uns 15 anos antes, com 2001, ou com Solaris, que foi um filme contemplativo. Então ele pegou mais a parte literária de ficção científica, que era você questionar o real sentido da vida. Isso, isso. Então ele trouxe isso nos anos 80 de volta. Acho que é um consenso aqui dentro, pelo menos nós quatro, que o melhor tipo de ficção científica é aquela que usa a narrativa científica pra te dar insights filosóficos. Acho que a gente... Também. Acho que é assim. Ser. Acho que pelo menos as melhores são assim, né? E pelo menos assim, a 2001 é assim, o próprio Blade Runner é assim. Star Wars é um pouco menos. Star Wars é mais massa velho, né? E não é... E também Star Wars não é ficção científica, né? Acabei de lembrar disso. Mas enfim, uhum. Star Trek também, né? Star Trek também é assim. Isso eu acho legal, assim, tipo... Tanto que quando falam de um remake de Blade Runner ou um Blade Runner 2, eu acho muito difícil de ser feito. Porque, assim, hoje em dia você tem que explicar tudo, entendeu? Então não dá pra você ter... Você vai ver um filme do Nolan, por exemplo, e agora eu vou jogar meu ácido aqui ao Nolan, em cima do Nolan. Por exemplo, por mais que Interestelar seja um bom filme, você não sai de Interestelar pensando, entendeu? Tentando entender o que aconteceu ali. Ah, não, eu tentei entender. Tipo, caralho, não é possível que gastaram dinheiro pra fazer essa ideia merda. Eu saí assim. Não, na verdade, eu descobri o sentido da vida quando eu falei assim, porque o amor é como um buraco de minhoca. Caraca, é isso. Foi isso que eu busquei a minha vida toda. Foi essa frase. Não, o melhor diálogo de Interestelar é assim, não, porque o cara que eu gosto tá no planeta X, vamos gastar todo o futuro da humanidade tentando encontrar ele. Aí o cara, tá bom, eu só posso voltar antes pra pegar meus filhos? Claro que não, seu merda, deixa de ser sentimentalista. Ué, o Laranja Radioativa é um núcleo hater do Christopher Nolan. Tô vendo. Não do Christopher Nolan. Do Interestelar. Exatamente, porque eu gosto muito dos Batmans dele, gosto muito do truque de mestre. O Amnésia é bom. Amnésia, Origem. O Interestelar que é uma merda mesmo agora. O Insônia eu acho fraco. Insônia é meio chatinho. Mas não é uma merda. Vamos lá. É, falamos aí ano, elenco, né? Sim. Direção, trilha sonora, né? Putz. Cara, assim, você. Eu não sei vocês, né, mas sempre que eu vou no centro da cidade e tá chovendo, eu coloco o Vangelis pra ouvir na trilha sonora, porque, porra. É, cara, é fica isso. Fica muito parecido, cara. Fica muito foda. O que eu acho interessante, né? Porque o Vangelis, você já li algumas entrevistas com ele é um cara muito fã de cinema. E as trilhas sonoras dele, ele faz da seguinte forma: ele vê o filme e ele tenta buscar uma trilha sonora de acordo com aquilo que ele tá vendo. E o efeito fica muito notório, porque a trilha sonora com Blade Runner fica uma coisa meio... É tão junto que fica quase orgânico. A trilha sonora, ela ajuda na narrativa, cara. Você não consegue dissociar a trilha sonora de Blade Runner do filme. Não, mais do que isso. Você não consegue dissociar o filme da trilha sonora. Eu não consigo imaginar aquele filme com qualquer outra coisa tocando em volta, assim. É um pedaço do filme, assim. Você tira aquela trilha sonora, é um pedaço do filme que você arrancou, assim, tipo. É muito fantástico. E também eu acho que, tipo, é uma trilha sonora que consegue passar essa parada de contemplação, que é uma coisa muito difícil de você passar que não seja em palavras, entendeu? Se você passar com imagens e com falas, ok, mas você passar com som, digo assim, com uma música que não é cantada, é uma coisa muito louca, assim, tipo, quando o carro voador tá subindo e aí a música sobe junto. As grandes trilhas sonoras do cinema fazem isso, né? Star Wars faz isso, De Volta pro Futuro, que tem uma trilha sonora muito boa, faz isso. A parada é simbiótica mesmo, como o Vinícius falou. Cara, aquela cena no quarto que a menina tá tocando piano, a Rachel. Isso. Rachel. Aquela que é repicante, spoiler. cara, aquela trilha sonora é fantástica, assim, tipo, acho que é a melhor trilha sonora de clima de como é que se diz, de tensão romântica que eu já ouvi na minha vida, assim, tipo, ela muito impressionante, assim, tipo. Pois é, não dá pra você dissociar a trilha sonora dele, né, do filme, né. Ficaram duas coisas tão amarradas, né, que, assim, vai pra posteridade realmente o que Blade Runner fez, né, em relação a, não só em relação à trilha sonora, mas também em outros pontos que a gente vai abordar aqui, né? Cara, eu até comentei uma vez com o Raul, logo assim que a gente começou a gravar e tudo. Aí eu falei, cara, eu passo assim de trem na frente do prédio da UERJ, eu lembro do prédio da Tyrell Corporation, assim, né? É engraçado. Parece igual assim. Porra, é um prédio monstruoso, né, cara? E é o filme, se eu não me engano, ele começa, ele dá um foco assim no prédio e tal. Uhum. E com... Que já puxa todo lado também, que é muito revolucionário, que é a estética, aí que você lembra muito, né? Uhum. A gente teve, acho que aquele filme Metrópolis, se eu não me engano, nos anos 50, que já teve uma estética futurista, mas Blade Runner foi, acho que, marcou. Não, Metrópolis do Fritz Lang é anos 20, cara. É anos 20? Esse filme é de 28. Pois é, um filme bem antigo. Mas quando falam de estética futurista, cyberpunk, sempre vem o Blade Runner na minha cabeça, cara. É a minha ideia de mundo futurista. Por mais que o futuro lá, seja, gente, já um futuro real pra gente, né? Que é 2019 no filme. É. Não é mesmo? Que louco. É 2019 ou é 2019, na verdade? 2019. Mas agora, pra essa galera que não sabe o que é Blade Runner, ele deve estar até agora boiando pra caralho. A gente precisa dar uma sinopse pra esse cara. Então, Blade Runner conta a história de um futuro, né, na Terra, um futuro distópico. Onde a humanidade tá... Pelo menos a humanidade dentro do planeta Terra tá na merda. O ser humano destruiu o planeta todo, foi colonizar outros mundos. E a galera da Terra ficou a galera só... Mas não é bem só a ralé, né, também, né? Aí você tem a criação dos... Cria-se os desenvolve-se a tecnologia dos replicantes... Que, caraca, isso é difícil de explicar. Porque o replicante, ele não é um robô. Ele é um material genético criado, né? Ele é um androide sintético. É, tipo, sim, isso. Ele é tipo... Ele não chega a ser um sintetizóide igual o Visão da Marvel. Mas ele é uma coisa assim. Ele é biológico. Ele tem... Pode ter vírus, bactérias e tal. É, ele é um ser biológico criado industrialmente, vamos dizer assim. Uhum. É um ser humano com tecidos, com órgãos e tudo. Células, exatamente. E criado, só que criado numa indústria, industrialmente. É, dois outras coisas que tem esse conceito é o Admirável Mundo Novo e o filme do Homem de Aço, né, do adorável Snyder. Ele usou esse conceito do todos os kryptonianos, que na verdade é um conceito que vem dos quadrinhos, é todos os kryptonianos são também engenhados, né? Ninguém nasce através de Xexo e essas coisas assim. Todo mundo é feito a partir de uma linha de produção. Vai por partenogênese, parece. Não, partenogênese não. Vai, eu esqueci o nome do termo. Assim, mas o fato é que é o seguinte. É, cada pessoa que nascesse teria meio que uma função social, né, determinada pela própria natureza da pessoa. Não, é, aí assim, é, por exemplo, o cara tem uma natureza guerreira, então ele vai ser um soldado, um general, etc. Se ele tem uma natureza assim, mais voltada para a contemplação, para a sabedoria, para questões, então ele vai ser um governante, um burocrata, etc. É, se ele tem uma vocação para ser um explorador, ele vai ser... E assim, essa ideia, né, de assim, a natureza determinar o papel social da pessoa, encontra eco em Platão, né? Se você dá uma olhada lá na República, você vai encontrar eco disso. E detalhe é que o Superman, quando ele era pequeno, ele tá lendo um livro do Platão, né? Quando os moleques vão tentar dar porrada nele numa hora. Eu achei isso engraçado pro caralho. Pô, leu Platão isso. Quando era criança, mas é um imbecil, né? Quando fica adulto. Né? Kryptoniano, conforme vai envelhecendo, vai ficando mais burro. Puta que pariu. É o efeito do sol amarelo, cara. É, dependendo do ser humano, isso também acontece. Caralho. Mas, não, enfim, total. Mas enfim, mas no caso do replicante, o replicante ele é criado muito voltado pro trabalho, né? Tipo, ele é um escravo, basicamente. Sim, trabalhos diversos, né? É. Tem um replicante que é voltado pra área de quase militar, né? Que é um replicante especialista em lutas e tal. Isso. E tem os caras meio tanques que carregam, porra, coisa pra caraca. Então, basicamente sim, seria esse trabalho. Só que os replicantes eles são proibidos na Terra. Pelo que eu entendi, é só na Terra. Eles são proibidos na Terra e outra coisa. Eles são, digamos assim, propositalmente feitos com uma inteligência um pouco diferenciada, justamente para eles não se rebelarem. Porque você fazer um cara super forte, super rápido e dar ele ele ter noção de que ele é um prisioneiro faria dele um cara muito perigoso. Então eles são meio que propositalmente tolhidos em algumas questões mentais. Não, e essa informação é interessante porque já puxa pro filme, porque no filme a gente fala da versão Nexus 6. E essa versão, ela é quase tão inteligente aos criadores dela. Então o que eles fizeram? Eles perceberam que depois de um tempo, esse modelo, ele poderia criar emoções. Então eles falam assim, então vamos limitar a vida deles a 4 anos. Pra nós não darmos tempo a eles criarem esse tipo de emoção. E mais, não só criaram pra eles o dispositivo das emoções, mas também atribuíram a eles um passado, né? Pra eles terem uma base, uma base de vivência, né? Isso que pra gente são dados adquiridos, né? A gente vai aprendendo com os nossos pais, vai aprendendo na escola, tomando porrada na saída da aula. A gente vai aprendendo essas coisas ao longo da vida. Mas o replicante já teria todo um passado inserido na memória dele, né? Pra servir de base pra ele não se rebelar, né? Primeiro. E também pra servir pra ele fazer as operações dele. Como se, assim, atribuísse um propósito ao que ele tava fazendo ali, né? Ok, né? Mas assim, Bom, o fato é que na trama do Blade Runner, né, acontece isso, né, desse futuro distópico, né, nesse futuro dominado aí por corporações, né, dominado por lixo, por uma produção de lixo absurdamente alta, porque é produção industrial, né, então são produtos confeccionados que não se deterioram na natureza. Então aí gera uma produção de lixo absurdamente alta. Se você não viu ainda o Ilha das Flores, veja que você não vai se arrepender. 12 minutinhos, mas que valem uma vida. Tranquilo. O fato é que no Blade Runner, alguns dos replicantes vão começar a se questionar sobre a vida, né? Porra, a gente tem que fazer isso mesmo? E aí eles vão começar a questionar, né, sobre a finitude, sobre a morte e tudo, e vão procurar respostas. Até que um cara, né, um Blade Runner, né, o Blade Runner é o cara que faz parte de uma brigada especial de polícia para poder caçar outros replicantes. Então, bom, esse é o papel do Harrison Ford, né? Outros não, né? Porque o Blade Runner, em tese, na teoria, ele não é um replicante. É, que seja feita essa correção. Então, aí entra uma outra coisa legal do filme, né? Que é o personagem principal, que é o Deckard. É o personagem principal da trama, né? Que é o Blade Runner. Ele também traz um outro aspecto do filme, que é um aspecto meio noir. Porque é um filme de investigação, é um filme de certa forma, de detetive, se a gente for pensar de uma forma mais estreita. E ele também tem todo... Apesar de ser um filme de ficção científica, ele tem esse visual ainda, né? De esses filmes de investigação policial dos anos 50. Tem, cara. Porque logo na primeira cena, quando o cara tá fazendo aquele teste, vai tempo fica um daqueles replicantes, você tem, tipo, na sala, aí você tem aqueles ventiladores de teto que tipo, não ventam porra nenhuma, rodando devagarinho. Aí você tem, tipo, uma luz meio com a fumaça do cigarro. Isso é toda uma pegada de filme noir dos anos 50, entendeu? Total, só que uma parada futurista, total, entendeu? O jogo de luz, até a música, né? Em alguns momentos também. Cara, eu fico imaginando você ver Blade Runner em preto e branco, cara. Deve ser total essas cenas, assim. Uhum. Pô, total. Pô, aquela cena que a primeira cena que a Rachel aparece, que eles estão conversando sobre a coruja, que depois dá uma visão nela, assim, aí a luz passa, né? Ela vem da sombra pra luz, né? Pô, aquilo é muito noir, muito noir. Inclusive o próprio visual da Rachel, né? Ela é um pouco destoa dos outros personagens do filme, que tem uma pegada mais até nos 80, com os cabelos meio loucos e tal. E ela não, ela é toda com o cabelo todo montado, com uma roupa toda mais social, parecendo um pouco dessas femme fatales dos filmes no ar. Mas ela tem a ombreira. O Deckard também, né? Que usa sobretudo. Mas o Deckard tem um visual. Eu acho que o Deckard, o visual dele é mais atemporal, assim, né? É o sobretudão, meio Sherlock Holmes, assim, meio. Atemporal não é pra gente, né? Tipo, mas não. Sei lá, eu enxergo. Pra aquele mundo, eu acho que ele é anos 50, entende? Ah, não. Tipo assim. A menina que você falou, a Rachel, ela tem as ombreiras lá nos 80, né? Aquela ombreirona larga, assim. eu acho que o Blade Runner cai numa parada, assim, meio que atemporal mesmo, né, cara? Você pode ver isso com uma pegada de anos 50, você pode ver isso como um marco dos anos 80. Porque, assim, tem filme que você vê, cara, isso é tão anos 80, isso é tão década de 80, né? Por exemplo, se tu vê Footloose, você vai ter essa impressão. Agora, Footloose é temporal, porra. Footloose é... Lá vai o Raul. Futiliza Kevin Bacon, porra. No auge. Dando tapa na cara da sociedade. Pô, no auge. Mas enfim, né? O lance é que, assim, o Blade Runner tem mesmo essa pegada de investigação, né? De uma pegada no ar, né? Dos anos 50 e tudo. E foi uma parada única. A tal ponto que é o seguinte, né? Houveram aqueles que chegaram a dizer que o livro que baseou Blade Runner serviu mais como uma inspiração para o filme do que como uma adaptação realmente, né? O filme de Blade Runner conseguiu, de certo modo, se tornar independente do livro do qual ele foi inspirado. Porque é uma estética tão diferente, teve, assim, diferenças tão significativas que as pessoas, assim, quando leem o livro, sentem uma diferença muito radical. Então, assim, tem aquela coisa, né, sobre... Ah, é um livro, é uma adaptação pro cinema. E, o livro é sempre melhor do que o filme. Eu acho isso uma discussão um bocado pobre, viu? Porque, cara, o cinema e a literatura têm linguagens estéticas radicalmente diferentes. Sim. Eu até comentei isso num texto lá no TarjaCast, que é o seguinte. Imagina, você tem lá no livro todo um conflito psicológico de uma investigação do cara fazendo as associações e você traduzir isso para uma sequência de imagens, uma frase da trilha sonora. Porra, são linguagens radicalmente diferentes, cara. Então o diretor, quando ele vai adaptar um livro para o cinema, ele tem que praticamente recriar a obra literária toda para adaptar para a linguagem do cinema. Então, quando você recria, inevitavelmente, já é uma obra diferente. Então, sempre o livro vai ser uma obra diferente do filme. Concordo. E vice-versa, né? Eu gosto de pensar em relação ao filme e ao livro de Blade Runner, mais ou menos como o próprio Philip K. Dick pensou. Ele morreu um pouco antes do filme estrear no cinema, mas ele chegou a ver algumas coisas do filme em pós-produção e tal. E ele falou que ele ficou impressionado, né, emocionado, e falou que o filme parecia ser um complemento à obra dele. Eu acho que sim. Lendo o livro e vendo o filme, eles se complementam. Eu não consigo saber se um é melhor que o outro. São diferentes, são distintos. Tem toda a questão de ser uma adaptação, então você tem que fazer você tem que abrir mão de algumas coisas, não dá pra você colocar tudo o livro dentro de um filme, mas, cara, funciona muito bem, entendeu? Funciona, e se você só viu o filme, assim, você também tá com uma obra muito boa, você não precisa achar que tá perdendo conteúdo e não, mas se tiver a oportunidade de ler o livro também, que também é uma ótima obra. É, só queria dizer que eu concordo plenamente com o seu argumento, o Bruno, só que o livro do Percy Jackson é muito melhor que o filme. É, continuando... Opa! Opa! Não. Tanto que o próprio autor, cara, foi muito engraçado isso, ele no site dele escreveu assim, se fosse pra eu assistir o filme do Percy Jackson de novo, eu preferia arrancar todos os meus dentes com alicate. Mas foi o que eu acabei de falar, caralho. Foi o que ele falou, muito melhor que o filme. Que o Raul tá doido? Fala de Percy o Jackson, Raul hoje... fica maluco. Ah, fala, Raul. Cara, segura essa periquita aí, pô. É, hoje... esse cast não é o seu, Raul. Aí fica essa discussão, né, cara? Com relação a Blade Runner, né? Houveram diferenças, assim, bastante significativas. Mas como aquilo que a gente estava falando, tanto o filme quanto o livro tem o seu próprio valor, assim, de certo modo, independente, né? Acho que a maior diferença é com relação ao tratamento dos animais, né, Raul? Do livro. A questão dos animais serem... Existir toda uma religião que prega que você tem que ter animais de verdade, né? Tudo exato. Mais. E isso aparece de leve no filme, assim, aquela questão da coruja e da cobra, né? Eles chegam a comentar. Mas, cara, eu acho que isso tem toda uma questão que, por exemplo, que eu já queria começar o debate, que é essa parada deles serem fissurados nas coisas naturais, né? Por exemplo, quando o Deckard está conversando com aquelas strippers, aí ele fala, isso é uma cobra de verdade? Aí ela fala assim, não, é claro que não. Você acha que eu teria dinheiro para comprar uma cobra de verdade? E aí, nessa hora, eu tive, tipo, um estalo. Eu falei, porra, ele não tá perguntando se a cobra é um boneco, se a cobra é um animatronic. Tipo assim, ele tá espantado da mulher fazer um show de striptease com a cobra, de verdade, né? Que poderia machucar ela. Mas com o fato dela ter sido gerada artificialmente. Então, eles têm muito essa preocupação com aquilo que é genuíno, com aquilo que é original, né? Mesmo que a cobra artificial faça tudo que uma cobra normal faz, ela não é de verdade, né? Eles fazem muita essa diferença nesse mundo onde tudo é artificial, onde até as pessoas são artificiais, né? Sim, porque é muito mais que religião, a questão dos animais, você ter um animal real é status mesmo no universo de Blade Runner. Você é visto com bons olhos se você tem um animal real, você tem que lutar, trabalhar pra você... Quem tá na Terra tem que lutar e trabalhar pra ter um animal real. Porque a religião ensina nem em torno do animal real. A religião é em torno de empatia. Esse é o ponto no livro... Do que gira a religião em torno? Gira em torno de empatia. E você ter um animal de estimação real, que você cuida e tal, seria um sinal de você ser um cara que demonstra empatia, entendeu? Não só pelas pessoas, mas que você tem um animal de estimação, você vai lá, você dedica o seu tempo a ele. Então é muito mais isso. Porque no mundo onde as pessoas literalmente escravizam outros seres vivos, né? Que são idênticos a nós visualmente, é um mundo que perdeu muito de empatia, né? Total, né? O que até fazendo esse link de diferenças, no filme eu não lembro agora se chegam a citar, mas no livro você tem, que teve questões nucleares e tal, a Terra ficou inabitada. Isso foi a tal da Guerra Terminus, que, que assim, foi uma guerra nuclear, né, de natureza nuclear, e acabou dizimando as espécies de animais, né, dizimando aí grande parte das espécies de animais, né. E aí as pessoas tiveram que recriar, né, por meio da engenharia genética e tudo, alguns animais, né, para poder andar, né, a biosfera, né. Aí o lance é que é o seguinte, os animais se tornaram aspectos raros, se tornaram espécimes raros, né. Todos os animais estavam em extinção. E aí, no caso, você ter um animal de estimação genuíno, de verdade, dentro de casa, era o mesmo que você ter uma Ferrari na sua garagem. Então, o que está em jogo aí é o fetiche pela mercadoria. O animal também é uma mercadoria, né? Também é um bem de consumo. E aí, no caso, você tendo aquele bem de consumo para você, você não vai usar aquilo, você não vai ficar acariciando o bichinho e tal. Você quer ter pelo simples fato de você querer ter. Então, esse é o que a gente chama, o que o Marx chamava de fetiche pela mercadoria, né? Ou seja... você quer um carro não para você se deslocar a grandes distâncias, etc. Você quer um carro porque você quer mostrar para os outros que você tem um carro de luxo. Sim. Então essa é exatamente isso. Tanto que no livro, o Deckard, ele tem um vizinho que tem um animal real. E o cara, ele é meio se acha, uma ovelha se real, acha, né? Não, o Deckard, ele tem uma ovelha elétrica. O cara, eu não lembro se é uma ovelha. Eu realmente não lembro, minha memória tá falhando. Mas ele tem um animal real. Que acho que era uma lhama, sei lá, não. Uma parada uma dessa. Assim, caralho, um mas lhama. Caralho, é, um bicho meio exótico, assim. E pode ter um bicho, caralho, vai ter uma lhama, que coisa merda. Porra, o cara ficava um cara meio canastrão e tal. E o Deckard ficava lá cuidando da ovelhinha elétrica dele, tentando disfarçar que ela era elétrica. Mas, aliás, agora que você falou de disfarçar que era elétrica, tem uma coisa curiosa, né? Que tudo que não é verdadeiro, né? Digamos assim, tudo que é replicante, porque a gente nem pode considerar esses bichos artificiais replicantes, né? Todo mundo que é assim, o olho dá um brilho diferente, né? Só que aí eu tenho uma dúvida. Isso é para nós, telespectadores, ou isso é para as pessoas que vivem naquele mundo também? Tipo, eu olho para uma pessoa, o olhinho dá um brilho e eu sei que ela é replicante. Porque se fosse assim, não precisaria do teste, né? Cara, eu senti isso muito mais do como pra nós, espectadores, né, cara? Eu não senti muito isso no livro. E não acho que de fato seria muito simples, entendeu? O teste perderia sentido. Se você olha pro olho da pessoa, o olho, sei lá, emite uma luz meio bizarra. Ah, replicante, prende aquele cara. É meio foda, né? Acho que não haveria nem a necessidade do Blade Runner se você tivesse esse negócio do olhinho piscando, né? Porque, tipo... Você simplesmente ia descobrir que o cara é replicante que o cara é replicante e ia matar ele de alguma forma. É que eu fiquei curioso que, tipo, por exemplo, aparece isso na coruja, né? A gente vê o olho da coruja brilhando de um dia diferente. E aí ele pergunta assim, ah, por isso de verdade e tal. Eu fiquei pensando, cara, nesse mundo, principalmente pra animais, né, cara? Porra, como é que você diferencia um animal, sabe, que não é... Se a gente não consegue diferenciar nem humanos, às vezes, como é que a gente diferencia se é um animal de verdade ou não? Tipo, aí no caso da cobra, ele pega a escama, e aí a escama tem um número de série, né? Mas, porra, olho nu, assim, a gente não consegue ver. Por isso que eu fiquei pensando nisso, sabe? Tipo, putz, é uma coisa muito... Essa coisa dos animais chega a ser uma coisa meio boba até, né? De você ficar diferenciando se é real ou não. Porque pra todos os efeitos se comporta como um ser real. Ele tá ali, ele tem matéria, ele se comporta como um animal, né? Essa parte, assim, do... como é que a gente faz para identificar um replicante? Essa parte é confusa mesmo, porque o cara quer deixar a ambiguidade. O Philip K. Dick trabalha muito com a ambiguidade, né? Assim, você não conseguir determinar o que é real, o que é onírico, o que é real, o que é virtual. Isso é uma parada muito presente nas obras dele, né? Uma boa obra citando isso, né, é O Homem do Castelo do Alto, que até teve um primeiro episódio piloto dirigido até pelo Ridley Scott. Só que a série não foi pra frente. Ia ser uma minissérie, né, sobre o Homem do Castelo do Alto, mas não foi pra frente. O fato é que é o seguinte, esse lance todo de identificar, né, quem é replicante, quem não é, é aquela parada, né, de identificar se é real, se não é e tudo. E é uma parada assim que você vê muito mais presente no jogo de Blade Runner do que no filme ou no livro, né? O livro eu não lembro muito bem, mas assim, sim. Tem um jogo de Blade Runner, eu até já comentei isso com o Raul, tem um jogo point and click do Blade Runner que foi feito em 97, só que assim, você não joga com o Deckard, né? Você joga com o Ray McCoy, que é um investigador Blade Runner também, né? Da Brigada de Polícia Blade Runner, e ele investiga um caso paralelamente ao caso do filme do Blade Runner. Então assim, tem pontos de toque, né? Você vê personagens do filme ali passando no jogo. É divertidíssimo, né? Eu achei bacana. A trilha sonora que o cara fez, né, não foi o Vangelis, mas é um outro cara que também já fez trilha sonora de jogo, não lembro o nome dele agora. Ficou também muito bem caracterizada, achei bacana. E assim, no jogo você vê isso muito, muito mais presente, né? Porque o que o detetive Ray McCoy está investigando é assim, assassinaram os animais de uma loja. Assim, deixaram as pessoas vivas, né, o dono da loja vivo, mas fizeram questão de matar os animais. Então, porra, por que uma pessoa iria querer matar animais, né? E aí fica a pergunta e você vai investigando ao redor disso, né? Mas essa eu acho uma diferença bem grande, né, no filme e no livro, né? A parada dos animais mesmo. É engraçado que você falou esse lance do bem de consumo, que é interessante no Blade Runner do animal ser essa questão do status, é que é um mundo onde tá tudo morto, tudo tá fudido e tal, tudo é muito mecânico. Então, você ter algo vivo, algo real, faz muito sentido você ter esse status de diferente, entendeu? Porque você realmente está sendo diferente. O mundo onde tudo é mecânico, é uma coisa eletrônica e tal, onde o clima é todo morto, você não tem mais árvores, você não tem nada bom. Você vai lá e tem um animal, você... algo real, algo que realmente tem vida. Pronto, você é diferente ali naquele universo. Você mas não então, só é diferente, mas você é melhor também, né? Essa que é a parada. Isso que eu acho curioso, entendeu? Porque assim, você só dá esse valor quando você sabe a diferença, você sabe o que é o que não é o real, entre aspas, e o que é real. Mas tipo, isso é que eu acho maneiro nesse filme, porque na verdade é um valor que, olhando pra pensar no frigir dos ovos, não faz diferença. Porque a partir do momento que a humanidade chegou num nível de engenharia genética, onde a gente pode recriar seres vivos, né? E eles se comportarem, aparentarem como seres vivos genuínos, lá no fundo não existe essa diferença do que não é real e do que não, e do que é real. A gente que fala essa diferença a partir da origem do objeto. Tipo, isso aqui foi feito, digamos assim, naturalmente, foi feito artificialmente. A gente dá esse valor à origem, sabe? Não àquilo como ele se comporta, que é o que vai acabar gerando os replicantes. Tipo, por que as pessoas caçam replicantes nesse mundo? Porque eles são gerados artificialmente, não porque todo replicante é mal, porque os replicantes são filhos da puta, os replicantes, eles, sei lá, ficam malucos e matam todo mundo. Não é isso, entendeu? Só por a gente saber de onde aquele ser vem. E a partir daí a gente define a vida dele dali pra frente, entendeu? É, né? Porque a origem dele implica status, né? Se for autêntico, se for natural, então é melhor, né? Aí, isso assim, que eu acho que, assim, a discussão filosófica do Blade Runner, pra mim, a mais foda é isso, entendeu? Tipo, por que que a gente diz que algumas coisas são reais e outras não são reais? Mesmo que elas estejam ali na nossa frente, né? São verdadeiras ou não são verdadeiras? Aí, assim, com essa proibição dos replicantes valendo, o Blade Runner, que é o Deckard, né? Que é o personagem principal do filme, ele descobre, como é que se diz? Ele pega um caso, ele é obrigado a pegar um caso, né? De uma fuga de Blade Runners que vieram pra Terra. Uma fuga de replicantes. De replicantes, isso, desculpa. De replicantes que uma fuga de replicantes que vieram à Terra. E começa toda a investigação enquanto você tá acompanhando esses replicantes. Eu ia falar Blade Runner de novo. Esses replicantes tentando, procurando seu criador, né, ou os seus criadores, né, porque como é uma produção industrial, eles são criados por várias pessoas diferentes, procurando seus criadores para conseguir mais tempo de vida, porque eles só têm 4 anos e eles, no caso esses três, eles querem continuar vivos. Eles, como essa nova classe, eles têm consciência de si próprio, né? Eles estão procurando o... Como é que se diz? Eles estão procurando um modo de continuar vivos, de continuar tendo essa vida, ainda que proibida. É, cara, é interessante isso, porque é uma pergunta que, pô, já deve ter sido muito feita, entendeu? Se você chegar de frente pra Deus e pedir mais tempo de vida. Porra, isso é uma puta coisa que tu fala, caraca, tem muito que se pensar sobre isso, sobre esse conceito. É, enquanto que o Raul aí pontuou essa parte da distinção entre o que é real e o que não é, né, como a questão mais visceral de Blade Runner, eu já apontaria essa questão da morte mesmo como a questão mais sinistra, né, do Blade Runner. Porque, porra, é a partir da certeza da morte que a humanidade começa a empreender esforço para poder tentar entender o funcionamento do mundo, né? Foi a partir do medo da morte, né? A partir da certeza, da consciência da morte, que a humanidade criou a filosofia, que a humanidade criou a ciência, que a humanidade criou a arte. Para quê? Para tentar explicar a realidade e explicar, né? Tentar entender, porra, somos finitos. Todo mundo vai morrer um dia e não tem como mudar isso. A religião, cara, também, né? A religião, principalmente, né? Caralho, como é que eu fui esquecer da religião? É muito assim, né? Tipo, qual é o sentido de estar aqui se eu vou morrer, né? Qual é o sentido de você empreender tanto esforço pra fazer uma obra, né? se você vai morrer e ela vai ficar na metade, sei lá. É. Então, fica essa questão aí, né? E também existe a questão ética, né? De, tipo assim, a partir do momento que você cria alguma coisa, né? E ela tem um tempo de vida, assim, e você é responsável por ela, você é obrigado... Sabe, se você propositalmente der pouco tempo de vida pra ela, você é um filho da puta, sabe? Essas coisas assim também, né? Porque, tipo, quando os replicantes encontram os criadores, eles falam assim, pô, por quê? Sabe? Por que você fez isso comigo? Por que que você me amaldiçoou com a vida, né? E com a vida tão curta. É exatamente isso, né? Aquela morte do Tyrell foi uma morte metafísica, cara. Foi a morte ali do homem matando Deus. Por quê? A partir do momento que o meu criador, que o meu Deus, né, não pode prolongar a minha vida, não pode fazer alguma coisa por mim, então ele é tão finito quanto eu. Então ele é tão limitado quanto eu. Se ele é tão limitado quanto eu, então ele não é Deus. Para os ateus que estão escutando, é aquele momento que você se torna ateu e você sente um pouco de raiva da religião de Deus. Porque é meio isso, assim, porque, tipo, você... o cara, porque meio que o Tyrell é o deus daquele cara, né? E você vê, assim, tipo, até na cena, né, onde ele mata o Tyrell, tem essa coisa, né, meio religiosa, assim, tem velas. O elevador mesmo subindo, né, aquela coisa de ascender pra encontrar o criador, né? Exatamente, encontrar o criador, meio aquele cara... J.F. Sebastian. Isso, o Sebastian, que é um pouco um anjo, assim, que tá levando o cara. Mas, assim, tudo aquilo, aquela coisa religiosa ali, né? E aí, quando o cara fala pra ele que não tem como prolongar a vida dele, que ele não pode fazer nada, aí ele fala, aí ele se desprende, né? Ele fala, cara, ele se entrega àquela raiva que ele tem ali no momento e ele mata o criador dele, né? Ele mata Deus, assim, tipo... E ele constrói esse lance dele matar Deus até um pouco antes, quando ele encontra aquele senhor que cria olhos, né? Uhum. E aí uhum. O senhor, ele chega de frente pro Roy Batty e fala assim, ah, eu criei os seus olhos. Aí o Roy Batty vai falar, só que você não sabe o que esses olhos já viram. Então, a questão de Deus criar o ser humano não quer dizer que ele entenda o que o ser humano passa, se realmente Deus criou o ser humano. Ele não sabe das nossas emoções, ele não sabe das nossas dificuldades, das nossas lutas. Então todo esse lance de criador e criatura, na verdade, é uma coisa só... que só existe em teoria, entendeu? Porque essa diferença, na verdade, não existe. Ele foi lá e provou isso, sei lá, 20 minutos depois no filme. Tá vendo? Eu cheguei aqui na sua frente, mas você não pode fazer nada por mim, então você não é melhor que eu, entendeu? Esse sentido, né? É isso, sim. Não, e também um dos conceitos básicos da religião, né, e de Deus e tudo mais, é justamente você não ver, né? Porque a partir do momento que você começa a dialogar com Deus, e tocar em Deus, e brigar com Ele, e poder machucar e ferir, cara, qual é a diferença? Nenhuma, sabe? É meio que também, acho que por isso que acho que o Douglas ou o Bruno falou agora há pouco, né, que ele matou Deus, né, e assim, é aí que tá, quando ele mata Deus, ele percebe que não existe Deus nenhum. Pra caralho, exatamente. Não existe nada, não existe porra nenhuma. Não é quando o ateu descobre que eu acho que muito que é isso. Não é quando o ateu descobre que não existe Deus, assim, começa a achar que Deus não existe e sente raiva. Eu acho que ele não sente raiva de Deus, ele sente raiva da instituição religiosa, porque se o cara é ateu, ele acha que Deus não existe. Eu acho que é muito mais do cara que é crente, mas justamente por ele ser crente em algum tipo de Deus, ele fica puto, né? Falar, caralho, eu acredito em você, sou fiel e tal, e olha o que você fez comigo. Mas é um processo ali muito de... Pra quem é muito... assim, quem já foi muito religioso e faz essa transição, né? É um processo meio parecido, tipo assim... Claro, guardado as devidas proporções. Você não é o Rudig Hauer, meu amigo. Mas, assim... mas é aquilo, né? Tipo, você se começa a se perguntar, né, cara? Se você me criou, por que você tá fazendo isso comigo? E depois você começa a... É quando você percebe que não tem solução, né? Assim, que esse Deus que você não acredita, que você acredita fielmente, ele não pode te ajudar, você mata ele, tecnicamente, né? Você deixa de acreditar. Deixa de acreditar nele, exatamente. E aí tem uma coisa... E aí depois disso... com o Roy, que acontece pra mim, ele é o melhor, eu acho ele o melhor personagem do filme, eu achei. Sem dúvida nenhuma. E assim, aí a construção, porque ele tem várias construções ao longo do filme, e essa construção dele, nesse momento, que vai do, começa ali no, quando ele mata o cara e vai até o final, é uma construção, assim, muito rápida, né? Mas é aquela coisa da aceitação da morte, né? Tipo assim, você vai aceitando o que tá acontecendo com a sua vida, né? Tipo, você... eu vou morrer de qualquer forma, mas ele vai pro estágio da raiva, ele tá com raiva, ele encontra a amiga dele lá morta, a outra... Eu esqueci o nome dela agora. A outra replicante morta. E aí ele Zora. Fica, a Zora. E ele fica com raiva, ele vai pra cima do Deckard, e depois ele começa aquela luta toda e tal, e ao longo da luta ele vai aceitando, entendeu? Ele vai chegando à aceitação até o momento que ele salva o Deckard e fala aquela frase sensacional que já virou um bordão aqui do LRCast. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time. Like tears. Rain. Time to die. E que é muito foda da minha vida. Qualquer coisa. Que ele fala um pouco do que ele viu, né? E aí depois ele fala. Pouco importa também o que eu vi, né? Tudo isso vai se perder no tempo. Putz, isso é muito foda, cara. Arrepia, mano. Nossa. Não, isso é. Mas é verdade, né, cara? É doloroso, né? Tem gente que valoriza tanto, nossa, eu criei essa empresa, eu criei tal coisa, eu fiz tal coisa, assim, mudei radicalmente os modos das pessoas e tudo. E, cara, isso aí vai acabar um dia, velho. Isso aí vai ficar lá pra trás e pouquíssima gente ou nenhuma pessoa, ou nenhuma gente vai se lembrar que você fez aquilo, que você supervalorizou tanto aquilo. Pra você ver o quanto a gente é desprezível, né, cara? O quanto a gente é pequeno, né, num universo como esse, né, num mundo como esse, né. Então, cara, isso só serve pra mostrar mesmo assim, olha, cara, você fica se achando aí que você é melhor do que os outros, mas você não é melhor não, cara. Você vai pro mesmo buraco que todo mundo, tanto rico quanto pobre vão morrer, né, vão ser enterrados, vão ter lá o seu caixãozinho, vão ficar lá. E, cara, tá todo mundo no mesmo pacote, então não tem essa, né, de se acharem superiores. Né? Não é nem só isso, mas sabe assim, sei lá, aquela nostalgia que te dá quando você tá num momento bom, você tá num lugar legal, assim, sei lá, você vai pra uma viagem, você tá na praia vendo o pôr do sol, aí você vê uma imagem bonita e tal, e você fica, tipo, aí você fica com aquela nostalgia, assim, de tipo... Pô, isso aqui é muito legal, mas eu vou ter que... Mas, sei lá, mas amanhã eu vou ter que voltar pra casa porque eu tenho trabalho. É um pouco isso, assim, tipo, ele tá ali, aí ele para, ele lembra tudo que ele fez, assim, tudo que ele viu de bonito, tudo que ele viu de grandioso, assim. E ele fala, cara, basicamente ele fala, cara, amanhã eu vou voltar pra... Agora eu vou voltar pro trabalho. Uhum. Não, eu acho que o termo que a gente tá procurando é melancolia. Isso. Que é aquela felicidade que machuca, porque você sabe que você não vai estar feliz pra sempre. Entendeu? Por isso que todo domingo é melancólico. Pois é. É o fim, não. Né, cara? E todas as lembranças boas. Porque é foda, né? Porque no final da vida, né? Até as lembranças boas, elas são ruins, né? Porque. Elas se tornam um peso, né? Um fardo, porque você não vai ter elas de novo, né? Você vai se perder. Todas elas vão se perder no não, tempo. Você não só não vai reaver as suas lembranças boas, né? Como você também não vai ter a capacidade de passar adiante. Porra, isso é muito, muito triste, né, cara? Isso é muito, muito chocante, né, cara? Essa coisa, por mais que você tenha filhos ou parentes e tudo, o que você viveu só você sabe. O que você passou, o que você sentiu, só você sabe. Por mais que você escreva... Que você viu naquele sábado à noite na Lapa, bêbado, só você sabe. Pois é. Às vezes então... nem você, dependendo do quanto você bebeu. Puta, cara. Altas revelações aí. Caraca. Mas é bem isso mesmo, assim, né? Tipo, E às vezes até, tipo, qual foi a relevância, né? Pra que que serviu ver tudo isso, fazer tudo isso? É, né? Exato. Se eu vou chegar aqui agora e acabou. Uhum. E exatamente isso. Mas que ele fala. Cara, tipo, eu acho que o Nexus, ele justamente por se tocar disso, ele não deixa o Deckard morrer. É. Porque justamente quando ele tá percebendo, digamos assim, esse valor da vida, ele fala, pô, não vou deixar esse cara morrer. Sabe? Se justamente eu tô aqui pleiteando mais tempo de vida, eu não vou ser o babaca que vai impedir esse cara de ter mais tempo de vida, se eu posso salvar ele aqui. Por isso que eu acho que muita gente acha esse final confuso. Porque começa a confusão, porrada, não sei o quê, e aí no final tá todo mundo conversando no telhado, chovendo, sabe? Pomba branca. Porque é justamente esse processo dele entendendo um pouco, ressignificando os valores dele. É isso que é foda, porque a construção do Roy, ela acontece dentro dele. Ela não tá acontecendo ali na tela com recurso de roteiro, nada disso. Tá acontecendo com ele e você só vê o final. É um negócio psicológico, você só vê essa construção pronta no final quando ele salva o Deckard, entendeu? Porque é uma pergunta que beira o filme todo, que é, cara, quantas pessoas você tá disposto a matar pra pedir mais tempo de vida? É. Você acaba encontrando uma incoerência nisso, entendeu? E ele percebe essa incoerência no final. Uhum. Ele vê que não faz sentido toda aquela luta que ele tava tentando travar. Não, e isso, essa coisa do Roy Batt salvar, né, o Deckard, né, reforça mais ainda a questão sobre se o Rick Deckard era um replicante mesmo ou não. Porque, assim, a partir do momento que ele salva e conversa com ele lá sobre o sentido da vida, o Roy tá vendo o Deckard como um igual. Então ele tá vendo o Deckard também como um replicante, né? Então reforça ainda essa tese. É uma pergunta que passou pelo filme, por todas as versões do filme, né? Sobre se o Rick Deckard era um replicante mesmo ou não. Bom, eu tenho pra mim que sim, né? Vocês aí, o que vocês acham dessa questão? Cara, eu também acho que sim, eu também acho que é. Calma, depois que vocês... dados os argumentos, eu tendo a acreditar que sim. Mas o que acontece? Voltando a essa questão do salvamento, eu acho que nesse momento... Não só irrelevante se ele é ou não, como seria mais interessante se ele fosse humano. Porque como você falou, ele vê o Deckard como igual ali naquele momento, eu acho que seria mais interessante assim, cara, ele percebeu assim, cara, estamos todos vivos. Querendo ou não, a minha vida é tão igual à sua, apesar de ser mais curta, entendeu? Tipo assim, você tem memórias como eu tenho, você vai perder essas memórias quando você morrer do mesmo jeito que eu. Então, assim, você é igual a mim, cara. Ele pensa assim, é igual a mim, é uma outra vida semelhante à minha. Aí, eu acho que fica isso, né, cara? Como a gente já comentou aqui, né, o argumento mais usado pra provar que o Rick Deckard é um replicante é o origami de unicórnio no final, né? Em que tem o cara faz lá o origami de unicórnio, sendo que uma das lembranças do Rick Deckard é associada ao unicórnio, né? Quando ele tá lá prostrado no piano e aí ele tem aquele lampejo, né? Aquela visão do unicórnio saindo diretamente da Terra-média, né? Pra mente dele e tudo. Aí você tem lá o Rick Deckard tendo uma memória dessa com o unicórnio e um outro cara que conhece essa memória. Então se ele conhece a memória, é sinal de que ela foi implantada. Se foi implantada, ele é um replicante. E isso revira a volta. O carinha chinês, né, que dá o... Que acho que não tem nome no filme, se não me engano. Que dá o origami de unicórnio pra ele. Ele aparece o filme todo como aquela figura distante, assim, né? Chinês, e, tipo, ele se acho que esse cara não é chinês, não, cara. É aquele cara que tem um visual todo bizarro? Não, sim. É o Gaff. Não. Ele não é o chinês, né? Ele não é chinês, não. Ele não é chinês? Caraca, não, desculpa. Não é chinês. Mas eu juro, enfim, esse cara do origami, ele aparece o filme todo... Ele não fala quase nada. É porque ele não fala inglês, não tem uma parada dessa que tem que traduzir o que ele fala? Não, ele fala ele fala um monte de idioma diferente, cara. Porque até a pegada do que se tornou Los Angeles, que tem chinês, tem uma galera lá, Hare Krishna. Cara, me lembrou muito Neuromancer nessas primeiras cenas, viu? Me lembrou muito Neuromancer, né? Aquela parte do Sproul, né? Que era todo mundo falando um dialeto diferente, um dialeto, assim, imbricado de tecnologia. Que é o que a gente usa hoje, né? Pô, você não fala mais você escreve VC. Você não escreve quando, você escreve QND. Algumas pessoas escrevem VS. Inclusive, um abraço a todas as pessoas que escrevem errado. Holy shit. Nossa, um abraço. Um abraço. Um abraço com dois S. Com dois S, exatamente. Com dois S. Nossa, nossa. Mas então, essa linguagem, né, imbricada de tecnologia, de termos tecnológicos, é uma coisa que a gente viu primeira vez no Neuromancer, se eu não me engano, né? E aí acaba que no Blade Runner você vê um eco disso, né? Nos diálogos do Geth, tudo, ele falando no idioma dele. Foi a primeira coisa que me passou pela cabeça quando eu vi isso. Mas agora, a pergunta também que passa por todo mundo que vê esse filme. Você teria coragem de comer naquelas barraquinhas do capeta ali? Eu ia comer o noodles bolado. Aquela capricha china. Mas o Vinícius no cast sobre mundos... Como é que é? Mundos Fantásticos. Mundos Fantásticos, o Vinícius, ele queria ir pro mundo de Blade Runner só pra comer naquele chino. Queria. Eu encontro charme naquele mundo sórdido lá de Blade Runner. Pô, vai no centro da cidade, cara. Tem umas paradas maneiras assim também, mas são muito mais underground do que no filme. Só que o problema é que eu não sou Harrison Ford, porra. Ô, Vinícius, tu mora na Tijuca, cara. É só tu se enfiar em alguns bequinhos aí que tu vai se sentir. Porra. Eu me senti violentado, assaltado. Aquele churrasquinho de miau no espelho. Eu não queria falar nada, não, mas eu recentemente já vi uma cena Blade Runner na Tijuca. A gente foi tomar uma cachaça num bar assim de esquina. E aí a gente tava voltando pra outro bar, andando a rua toda escura, todo beco, escroto e tal. E, cara, tinha uma pessoa caída na rua. Caralho, tinha uma pessoa desmaiada. Não, mas caralho. É que tá, a gente nunca descobriu o que aconteceu com aquela pessoa. E tinha uma galera assim, não, tá tudo bem. Continue andando. Caralho, tipo, aposentaram uma replicante ali, mas não queriam que você soubesse. Exato, fizeram a retirada dela ali. Não, só que eu vi que a gente tava tão bêbado que a gente desacreditou essa memória. A gente falou, não aconteceu. Verdade, caralho. Tinha esquecido essa porra. Juro, você apagou da sua mente. Eu ou eles, né? Eu sempre tenho essa. Seu criador tirou essa memória embutida de você. Ou ela se perdeu, como lágrimas na chuva. Eu tô falando, cara, eu sempre vou buscar oportunidade. Tinha um golpe de oportunidade, né? Não, eu tenho uma dúvida que eu não sei se vocês vão saber me explicar. Vira e mexe aparece propaganda da Coca-Cola. Ah, patrocinou, certeza. Mas é que tá, tipo, é um patrocínio meio pela culatra, né, cara? Não é. Porque, porra, Pensa. Eu vejo a Coca-Cola como um evil ali, cara. Não. As corporações são os vilões ali, cara. Sim, mas você não pensa a Coca-Cola como uma corporação. Você sempre pensa a Coca-Cola no filme como um produto. A gente pensa como uma corporação porque a gente é meio marxista. Não, sacanagem. Caralho. Não, mas eu disse... Não, mas porque assim... Porque o que eu pensei assim... Eu tava pensando justamente isso quando eu vi a logo da Coca-Cola ali naquele banner. Aí eu falei assim... Caralho, que comercial escroto, né? Aí você pensa, não, cara, porque assim, mesmo no tá, pode estar o mundo, pode estar a merda que for, mas a Coca-Cola vai sempre existir, entendeu? Claro, porque você abre e tem felicidade. Exatamente. Abre a felicidade. Exatamente. Você sempre vai ter um ponto de fuga desse mundo merda, que é a sua Coca-Cola. O consumo, né, de modo geral. É. No caso, mas por isso, então, por que que se eu fosse presidente da Coca-Cola... Merda. Por que eu, como presidente da Coca-Cola, toparia fazer jabá num filme desse? Por causa disso, entendeu? Porque você mostrar assim, o mundo tá fudido, tá uma merda, mas você sempre tem um ponto de... Você sempre vai lembrar de sua casa bonitinha, tomando uma Coca-Cola domingo de tarde. Cara, é impressionante a capacidade do capitalismo de transformar tudo em mercadoria. Principalmente coisas assim que se pretendem a combater o capitalismo. É impressionante isso. Porra, há uns anos atrás você não pensaria em fazer um filme biográfico do Che Guevara, exaltando o Che Guevara, como foi feito, né, com... O Diário de Motocicletas, que é um filme muito bom, diga-se de passagem. É. De um brasileiro, diretor. É. É, então, quer dizer, tudo aquilo que se propõe a combater o capitalismo, né, de alguma forma, e assim, acaba virando mercadoria também. Porra, vê esse filme agora, né, o Trumbo, daquele diretor, né, que... daqueles roteiristas de Hollywood, né, que estavam sendo perseguidos por suspeita de comunismo, né? E, cara, assim, é um livro que está sendo vendido horrores, né? Sim. Então, quer dizer, tudo aquilo que se pretende a combater o capitalismo acaba virando mercadoria também. E acabou que Blade Runner também, né, foi se tornou assim também, né, um bem de consumo, né, se protém essa mensagem, né, reduz o consumo, senão a gente vai acabar com o meio ambiente e tal, mas ele acabou também se tornando uma mercadoria, né, afinal de contas ele é uma obra de arte. Uhum. Ah, mas aí eu acho que entra na discussão se obra de arte é mercadoria ou não, blá blá blá. É uma discussão mais tensa. É muito mais tensa, né? Basicamente com o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, né? Lá da Escola de Frankfurt, né? Que eles são os autores da hipótese da indústria cultural. Que é o seguinte: a ideia deles é a seguinte: a obra de arte se descaracteriza enquanto obra de arte a partir do momento que ela vira uma mercadoria. A partir do momento que ela vira uma mercadoria, ela tem que ser suavizada ao máximo para ela se tornar palatável para o consumo das pessoas. Então, as pessoas não vão comprar uma obra de arte que possa provocar elas, que possa mexer mexer com o mundo perfeito delas. Então, por exemplo, o que a gente teve aí do século XX foi basicamente indústria cultural, né? Mas o problema... Menos o Footloose. Pô... O futuro é arte genuína. É arte genuína, né? Eu não vou discutir com você nesse ponto, porque eu concordo também. Mas o lance é que é o seguinte, né? O que o Adorno, não sei se não teve tempo de tematizar, é assim, tem estratégias para você driblar a indústria cultural? Tem estratégias para você fazer, apesar de a obra de arte ser uma mercadoria, tem como você fazer com que ela extrapole essa condição de mercadoria? Teóricos depois que vieram, né, pensadores marxistas depois vieram e disseram que, assim, existe essa possibilidade. O próprio Walter Benjamin falou alguma coisa disso, né? O artista é o cara que imprime a individualidade dele na obra de arte. Então, assim, quando o cara imprime a individualidade dele naquela obra, então ele consegue extrapolar o limite da mercadoria. É o caso, por exemplo, de um Kubrick, por exemplo, eu vejo assim, né? Apesar de ser um filme, porra, você tem uma obra de arte fantástica ali, por exemplo, em 2001, Odisseia no Espaço, em Laranja Mecânica, em O Iluminado. Então, cara, é uma tese assim que dá o que pensar, cara. Eu não concordo com Adorno em diversos aspectos, não concordo, me desculpe, mas eu não concordo. Mas não deixa de ser verdade, né, cara? A obra, o que a gente consome de arte aí é mercadoria, né? Fazer o quê, né? Mas, enfim, é uma discussão que renderia aí uns dois podcasts aí, parte 1 e parte 2, mas vamos seguir adiante. E aí, assim, essa coisa da Coca-Cola, o merchandising hoje em dia, ele é muito mais assim, é muito melhor você ter o seu produto estampado do que você não... Do que você, não quero que fale mal do meu produto, então não vou deixar que passe numa... Sabe? Tipo assim, por exemplo, a Coca-Cola. Quem bebe Coca-Cola hoje, ele não vai parar de beber Coca-Cola porque viu a Coca-Cola num filme do 1984, tá ligado? Sei lá, só um exemplo. Não tem Coca-Cola no filme do 1984. Mas assim, então é melhor que você amostre. Por exemplo, Mad Men, sem querer dar muito spoiler, é uma série que fala muito mal de vez em quando, mostra muito bastidor, assim, dessas coisas, dessas grandes empresas, e no geral ela... E todas essas empresas deixam passar, assim, tipo, Lucky Strike aparece no negócio, Coca-Cola, Hershey's. Tem várias marcas que deixam seus nomes aparecerem ali porque é uma publicidade, né? Bem ou mal, tá lá. Uhum. É o famoso falem bem, falem mal, mas falem de mim. Mas falem de mim. É o lema de Paulo Coelho. Mas tem uma propaganda em Blade Runner que falha miseravelmente, que é de Atari, né? Coitado da Atari. Coitado, né? Não, pois é, uma pena, né? Caralho. Mas eu acho, mas assim, artisticamente falando agora, acho mó maneiro, assim, tipo, dar um aspecto muito... Porque, por exemplo, todo mundo fala um argumento que eu odeio, que é, ah, esse filme é ruim, ah, por que esse filme é ruim? Ah, porque é muito datado. Porra, eu acho foda quando eu consigo ver um filme e ele automaticamente me transportar pra uma época, sabe? E quando eu vejo aquela parada do Atari, isso acontece comigo, sabe, quando eu vejo Blade Runner. É, porque depende do sentido que você dá para datado, né? Não, mas acho que muita gente na internet usa datado como ruim. Datado é automaticamente ruim. E pra mim é o oposto, datado é bom, sabe? Tipo, porra, esse é mó datado. Não, mas tem as coisas no Blade Runner que são datadas e eu acho um pouco ruim. Por exemplo, algumas coisas não, só uma coisa. Por exemplo, assim, como é um filme, se eu não me engano, é anos 80, anos 90? 82. Como é um filme de 82... Ele tem aquela... Ele é um pouco lento, igual aos... Também a gente tá acostumado mais agora, no século XXI, os filmes são mais dinâmicos, né? Ele tem alguns momentos que ele é um pouco lento, assim, a narrativa dele. Não compromete o filme de forma nenhuma, assim, tipo... De maneira nenhuma isso compromete o filme, mas, assim... Em alguns momentos fica, cara... Dá animado. Evolui aí um bocado. É isso, evolui um pouquinho só, tipo, vai. Porque... Mas aí, o que, por exemplo, a cena do final de luta, isso se perde completamente, né? Tipo, fica... Aí eles cortam a evolução. Mas eu acho que isso é muito do filme de investigação. Porque, assim, tem duas coisas. É um filme de investigação e um filme contemplativo. São dois tipos de filme que tendem a ser lentos. Já. E aí, quando você junta essas duas coisas... Mas eu nem acho ele tão lento, assim. Acho que ele poderia ser muito pior nesse sentido, assim. Tipo, parando pra pensar agora. Ele poderia ser muito mais lento. O 2001, Odisseia no Espaço, na primeira vez que eu vi, eu achei bem chatinho, bem lento, mas depois é que eu fui me acostumando com a estética dele. Sim, 2001 é um filme difícil de ver pela primeira vez, cara. Uhum. É difícil. Eu acho que eu gosto tanto de Blade Runner, porque justamente isso, é o tipo de filme que ele não é um filme simples, mas não é um filme que termina ele e você fala, nossa, tipo o 2001, Odisseia no Espaço, que é uma... Muita gente tem essa reação de ver o filme e falar, ah, caralho, cara, que saco. Não entendi por nenhum. O Blade Runner, você não vai sair dele assim, tipo, não entende porra nenhuma. Não, não tem vai, como. De fato. Não. Mas assim, eu quero ver ele de novo. Porque é um filme que você tem que ver de novo, assim, pra você entender mais. Uhum. Assim, pra você pegar nuances e camadas. Assim, fomentar debates, essas coisas. Decorar as falas, não que eu tenha feito isso, tô zoando. Não, nem um pouquinho. Mas cara, pra que você vai decorar as frases de Blade Runner se tudo isso vai se perder? Vamos lá, cara. Maldito. Quando não tem oportunidade, a gente cria, entendeu? Com certeza. Que, cara... Não, e tem uma coisa engraçada, eu tava vendo com o Vinícius, cara, de novo, quando a gente teve a ideia de fazer esse cast. Aí ele falou, olha essa cena. Eu, caralho, o que é? Aí ele entra, o Deckard entra em casa e fica meio melancólico, aí bebe uísque e tal. É aquela cena da melancolia dele, né? Aí ele falou, olha que foda. mas o que, Vinícius? O que exatamente? Eu queria fazer isso. Mas Vinícius, você pode fazer isso, cara. É a única parte do filme que não tem coisa futurística, que não tem carro, que não tem... É a única parte que é totalmente normal, que você pode fazer. Não, mas é tudo, tem a música do Banjo tocando, porra. Você coloca, porra, enquanto você chega em casa, coloca pra tocar. Pior seria se ele tivesse que matar uma pessoa primeiro pra fazer isso, né, cara? Aí seria uma merda. Eu não vou ter o peso emocional do Deckard, porra. Não dá. Porra. Cara, é essa parada dos finais. A gente falou tem finais bizarros, assim, a gente poderia falar do negócio do Iluminado, né? Do Kubrick. Não, é que os filmes tenham finais diferentes, né? Eles não chegam a ter finais diferentes, mas tem um final que tem essa cena acrescentada. Que seria o final feliz de Blade Runner. É, né, do Deckard e a Rachel passeando de carro, né, num lugar arborizado, bem iluminado. Assim. Ah, foi o Spielberg, né? Aquele filho da puta. Após. Não foi o Spielberg dessa vez, não. Ele adora fazer isso, né, cara? Ele adora esmerdalhar final de filme. Cara, foi que os produtores, enfim, enchendo o saco, aí o orçamento já tava estourado, e o Spielberg falou assim, cara, eu preciso de uma tomada aérea de um final feliz. Ele, porra, quem é que deve ter isso? Aí fui lá olhar nos arquivos. Da... Aí tinha uma pasta lá. Aí tinha uma pasta lá. Não, tinha uma pasta lá. É Stanley Kubrick iluminado. Aí, tipo, 17 horas do filmando. É aquela cena do carro indo lá pro overlook do hotel. Saca? Uhum. Caralho, 17 horas, mano. O Kubrick é puta louco. Que pariu. Não, mas o Kubrick deve ter feito isso, eu imagino. Aí o Ridley Scott falou, tentou comunicar com ele e tal, o Kubrick falou, ok, só não usa uma cena que esteja lá no meu filme. Mas tirando isso, vocês podem usar e tal. Uhum. Aí pegaram lá uma dessas 17 horas e botaram no meu. Só que é uma e cena que não tem nada a ver, né, cara? Porque, porra, tem passarinho cantando, tem coisa verde, aí transporta, sei lá, 5 minutos antes do filme, porra, chuva, asiático vendendo, porra. Não, e tem um carro, carro totalmente do passado, entendeu? É, cara, não carro, tem nada a ver disso. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. É igual. Então, assim, vou fazer a comparação logo. É igual o final do Aí, que porra, tem aquele filme meio zoado, tudo sujo, meio steampunk, foda, e o final alienígenas num. No alienígena. Não eram alienígenas, eles eram robôs. Pô. Ah, eram robôs. Caralho, dá na mesma. Não dá na mesma. Sabe o que é isso? Isso é a porra do Steven Spielberg fazendo design escroto pra fazer polêmica. Cara, na verdade, eu achei assim, esse final do Inteligência Artificial muito parecido com um conto, acho que do Lester Del Rey, se eu não me engano, que era um escritor de ficção científica aí. O nome do conto, deixa eu até dar uma olhada aqui, que eu tô com o livro na mão. O nome do conto, se eu não me engano, é Mesmo que os Sonhadores Morram, que é o seguinte, né? Os robôs, um grupo de robôs volta pra Terra, assim, querendo saber a origem deles, de onde eles vieram, né? Aí eles encontram, assim, a humanidade já tinha sido dizimada, aí eles vão começando a encontrar vestígios da humanidade, né? E aí, a partir disso, eles vão descobrindo a própria origem deles. Então, acho que, assim, foi meio que um tributo, né, a esse conto lá no Inteligência Artificial. Eu achei bacana. Tanto que achei nesse bacana. Conto eles acham o vídeo do Bambam, eles falam, meu Deus, como esses caras criaram a gente? Acho que só umas considerações também sobre o personagem, né? Essa frase final toda foi criação do próprio Rutger Hauer, né, cara? Não tava no roteiro. Sério? Foi ele que sim. Porra, parabéns, Rutger Hauer. Porque ele é um cara que todo excêntrico, né? E ele escrevia umas poesias e tal. E o Ridley Scott, ele... Tanto que foi um dos motivos dele, das brigas dele com o Harrison Ford, o Ridley Scott ele não é um diretor que exige muito do ator. Ele não é aquele cara que fica junto com o ator buscando o personagem, os dois ali. Ele se preocupa muito mais com negativo, a parte estética. Negativo do personagem. A negativa é sua. Lembra já o personagem. Dramativa, da Harrison. Dramativa. Aí pega o chicote do Indiana Jones e... Dramatiza, porra! Não vai dar. Aqui não vai dar o quê? Sai de casa, estudei teatro pra caralho. Sai de casa, fiz tablado pra caralho. Caralho. Dá pra fazer a montagem com isso. Então, tipo, teve esse lance do Ridley Scott, ele meio que dava essa liberdade, porque ele era um cara também que se ligava muito nisso, que tinha que seguir o roteiro dele à risca, que o ator tinha que fazer a atuação da forma que ele planejou na cabeça dele. Então, tinha isso, tem aquela outra replicante que fica pulando igual uma louca. As horas. Sim, se eu não me engano, um pouco antes ela fala que ela... Um pouco antes de ela começar as gravações e tal, ela falou que ela já fez a ginástica olímpica, ela falou, beleza, então você faz uns saltos aí pra gente. Botou no filme. Foi meio assim, cara. E aí teve a treta do Harrison Ford com ele, porque o Harrison Ford estava acostumado. Tinha trabalhado com Coppola antes, com Spielberg. Então ele tinha uma linha de diretor diferente do Ridley Scott, entendeu? Então teve esses atritos. Sem falar toda a dificuldade de gravação, que porra, é um filme que fica chovendo o tempo todo. Então, porra, é água na tua cara, com a roupa ficando encharcada. O voiceover chega a incomodar, cara, na boa. Caralho. E tem um lance no documentário do filme que os produtores realmente chegou uma parte que eles tomaram conta do filme. Que o Harrison Ford falou que ele chegou pra gravar um desses voiceovers e tinha um cara assim, digitando na máquina da tipografar, assim. E aí eu falar com o cara, não, calma aí, que eu tô escrevendo aqui. Aí o cara escreveu e tem um aqui, é a sua fala. Aí ele percebeu que, cara, o filme já tinha saído da mão do Ridley Scott de todo mundo, entendeu? Tinha um Zé Ruela ali ditando o texto pra ele falar. É pra ele sobrepor ali o filme, porque os produtores queriam que o filme fosse mais palatável, entendeu? É... Uma cornetada que eu posso fazer aqui, né? É, assim, a atuação do Harrison Ford nesse filme não é das melhores, eu achei, hein? Não, ele é coadjuvante em relação ao Rutger Hauer, né, cara? Não, é o Roy, né? O Hauer, ele, putz... Não, ele é a estrela. Ele realmente rouba o filme, e o Harrison Ford tem os momentos que ele tá meio herp-derp. Tá? É porque o Harrison Ford, ele fica meio canastrão no filme, sei lá, cara. Ele faz umas caras meio estranhas. Eu sou um amante de Indiana Jones, Star Wars e tudo mais, assim, e de Blade Runner, obviamente, mas vamos lá, a gente tem que falar isso em voz alta. O Harrison Ford não é um grande ator, né? Não. Ele é carismático pra caralho, mas ele não é um puta ator. Mas é que... Ele é um cara lá, ele é profissional. Mas dentro das limitações dele, ele é muito bom, assim, porque ele sabe... Porra, fazer... parabéns, né? Não, mas é igual... Assim, você é uma merda, mas você sendo uma merda, você... Não, mas até onde você vai... É, mas você funciona bem, né? É, você nunca vai ver o Harrison Ford, sei lá, fazendo Dogville, mas assim... É... Porra! Caralho! Mas assim, o que ele faz, pro que ele tá se propondo, ele é bom, pô. Pra ver um blockbuster, ele é muito bom. Pra fazer o canastrão, o Harrison, o Han Solo lá, o malandrão das galáxias, ele é muito... Ele sabe o que ele tá fazendo. Agora, pra fazer esse personagem que tem um pouco mais... Que é um pouco mais sério, é um pouco mais pesado, um pouco, só um pouco, né? Não é tanto. Mas ele é um pouco mais carregado, eu achei que o Harrison Ford não segurou legal. Não, o Rutger Hauer seguiu o filme foda. Tanto, a Rachel também. A Rachel no livro, ela tem uma participação muito maior, ela é muito mais aprofundada. Uhum. E eu acho que... Sim, eu acho que ela não foi assim no filme, porque a atriz é muito fraca, cara. Tem aquela cena que o Harrison Ford tá com ela no quarto, que ele vai tentar... Tá, que ela quer sair, e seria o momento do casal, né? Que, cara, é tipo, ele só tá tentando fazer uma coisa que ela queria, parecia que ele tava violentando ela, de uma atuação tão ruim. É, dela. Pode crer, né, cara? Parece, isso dá um desconforto, realmente, parece que ele tá violentando ela, tipo assim, ele fala, diga que você me ama, ela, sem expressão nenhuma, eu te amo. Ela é bem fraquinha, tanto que ela tem pouquíssimas falas no filme, cara, é muito não, tanto que eu discuti dela. Essa cena com o Vinícius, né, que a gente ficou assim, cara, isso foi violência doméstica ou não? A gente ficou olhando e falou, cara, não dá pra saber porque ela não se expressa, ela não passa nenhuma emoção, essa filha da puta. Pois é, né? O que prova ela como replicante, né? O que prova ela como replicante, né? Pô, mas não menos, tá, porque ao mesmo tempo você tem, porra... Prova ela como bala atriz, né? Caraca, é um cara recitando Shakespeare ali, porra. Só prova ela como uma atriz de merda mesmo. Porra. Replicante do... Cara, a Xin Yong também fez Duna, se eu não me engano. Fez Duna, do David Lynch. Isso. Eu acabo tendo um carinho por ela por causa disso, cara. Porque ela fez, porra, Duna e fez, porra, Blade Runner, né? Caraca, você tem a vida de respeito. E ela fez a vilã do primeiro Ace Ventura. Porra, essa daí eu não lembrava mesmo. Cara, quem tava cotado pra fazer o Deckard... Teve uma história dessa, né? Quem tava cotado pra fazer o Deckard era o Dustin Hoffman. Caralho. Não sei, hein? O Al Pacino chegou a ter conversa. O Al Pacino iniciada. Seria foda. Porra, seria foda pra caralho. Eu não sei se ele consegue ficar 2 horas de cena sem surtar, mas se ele conseguisse, ia ser foda. Porra. Cara, a ideia do Dustin Hoffman me animaria, porque o Dustin Hoffman é um puta ator, cara. É, ele é bom. Ele seria um cara que daria uma, sei lá, uma profundidade talvez maior ao Deckard. Não sei. Acho que o De Niro ia querer roubar muito, ele ia querer ficar monopolizando o filme pra ele. Sim, teve esse lance. O Ridley Scott, ele, quando ele tava pensando nessa, ele ia fazer, cara, eu acho. E esses caras, tipo Al Pacino e tal, eles são caras que eles gostam muito de discutir o filme com o diretor, de tentar buscar uma abordagem e tal. É, entra então, como produtor, né, pra poder dar um pitaco no roteiro, essas coisas assim. Pois é, aí o Ridley Scott, ele meio que queria. Que já, pô, já, ele já tinha os produtores falando pra caramba no ouvido dele, então ele preferiu evitar mais uma dessa. E, cara, eu acho que um pouco antes, o Harrison Ford já tinha feito Star Wars, já tinha feito, acho que Indiana Jones já tinha feito o primeiro, pelo menos. Sim. Então, cara, ele já era tipo um astro, entendeu? Ele venderia o filme. Uhum. O Harrison Ford? Sim. É, o Harrison Ford. É, cara, o Harrison Ford é o cara que ele, cara, ele, da época dele, cara, ele fez tudo de foda que tava saindo na época dele. Tudo de mais foda que o cinema tava fazendo, ele tava lá. Ele tinha um agente muito bom, né? É, porra. Ele é tipo esse menino aí que fez Guardiões da Galáxia, que tá fazendo tudo de foda. É, que tá Peter saindo. Quill. Peter Quill. É o... Esqueci o nome dele no... O ator. Chris Pratt. E ele quer pegar todos os papéis do Harrison Ford, quer fazer Indiana Jones, quer fazer... Ah, mas te falar que quando falaram assim, vamos fazer um reboot de Indiana Jones. Eu falei assim, é uma ideia merda por si só. É mesmo. Mas, se é que vai fazer, o Chris Pratt não me pareceu uma ideia tão ruim, não. Porque ele é o ator, ele é o carismáticozão, né, novo. Ele é o carismáticozão. Exato. Não, mas ele é... Carismáticozão. Mas é isso, né? A ideia é essa. A ideia foi falar exatamente isso. E o Star-Lord já tem uma pegada... É, meio Han Solo, meio... Han Solo pra caralho. Indiana Jones ali, né, mas... Pô, eu ia gostar melhor que o Shia fodendo LeBuff. Nossa, cara. Você percebe que o filme vai morrer na sua frente quando a primeira tomada do filme é o Shia LaBeouf. Caralho, que merda! Não, o que eu tava discutindo com o Douglas outro dia, né? Do Indiana Jones que não existe, né? Do Caveira de Cristal. Como é que você quer que o filme quer que você acredite que do esperma do Harrison Ford saiu de alguma forma o Shia LaBeouf? Tipo, que mãe foi essa, cara, pra desequilibrar essa genética tão fortemente, sabe? Caralho. Mas agora, já que a gente tá falando disso, a gente pode pensar aí como é que vai ser o suposto Blade Runner 2, né? Que tá aí há décadas sendo falado que vai sair, ó. Vai sair, hein? Vai sair Blade Runner 2, hein? Ó. Ah, acho que agora vai, certo, hein? Esse aí vai ser a parte boa de se perder como lágrimas na chuva. Mas uma coisa que eu tava em dúvida é que, tipo, eu vou até ver aqui no IMDB, cara. Ah, cara, putz. Eu acho que a ideia é muito fraca. Vou até ver aqui no IMDB, porque o diretor tava cotado, era outro. Mas eu não sei se o Ridley Scott ele decidiu assumir. Ela é outro. É um cara chamado Denis Villeneuve. Ele fez esse cara, Os Suspeitos. Ele deve ter feito os filmes de ficção científica independente, alguma coisa assim. Cara, mas eu acho que pra esse filme eles devem ter a ideia de expandir o universo de Blade Runner, né? Não, eu não sei se vai ter uma volta aos personagens clássicos e tal. Eles devem expandir o universo de Blade Runner, eu acredito, né? Mas, cara, deixa a obra do Blade Runner lá, já foi feito. Eu também acho. Não, eu acho que assim, expandir e não usar nenhum personagem que já apareceu, eu acho ótimo, acho que uma ideia foda. Mas assim, vamos continuar a história do Deckard. Tipo, não quero saber. Cara, vou te falar quero. Te falar que eu acho que até expandir o universo eu acho, sei lá, uma ideia meio... Eu não sei. Sabe por quê? Eu tenho a impressão assim, que vai acontecer, que pode acontecer, igual aconteceu com Cavaleiro do Zodíaco uma época. Porque eles tentaram expandir Cavaleiro do Zodíaco e aí fizeram umas paradas que descaracterizaram. Aí, por exemplo, eu fico pensando assim, tipo, eles fazerem tipos diferentes de replicante. Aí, sei lá, replicante que... Aí tem espécies de replicante. Tem replicante tal que é usado só pra mineração. Aí tem replicante tal que vai pra indústria metalúrgica. Tem replicante tal que faz isso. Aí, sabe, tipo, eu tenho medo disso... De abrir o merdeiro, tá ligado? Sabe o que vai ser foda? Vai ser quando você vê o filme lá, sei lá, 2017, 2018, quando vão lançar esse filme. Você fala assim, caraca, eu prefiro os efeitos do filme de 82. Ah, pois mas é. Eu vou triste, falar cara. Isso com certeza. Com certeza. Mas é um filme que... Mas, cara... Ele não depende tanto dos efeitos especiais, então, assim, não reforça, ele não tá datado, assim, tipo... Na questão dos efeitos especiais. Mas quando você fala efeito, você fala estética, toda aquela parada, entendeu? Que os caras fizeram lá na marra. Caraca, todo o universo noir, né? Todo o universo, assim, tecnológico de Blade Runner, que você não vai ver mais lá, né? Mas, cara, assim, essa ideia de fazer um universo expandido de Blade Runner, eu acho até que dá pra dar o benefício da dúvida, porque, porra, teve o jogo de Blade Runner, né? Que você não seguiu o plot principal, né, do Blade Runner, do filme, mas foi um plot secundário, né? Uma missão secundária que você, que você controlava o detetive. Então, assim, foi uma parada que funcionou. Esse jogo de Blade Runner de 97 foi aclamado pela crítica na época. E assim, eu acho que até seria uma boa, eu até veria se fosse alguma coisa nesse naipe. É claro que eles iam prestar tributos, né, ao pessoal clássico, aos atores clássicos, né? Mas assim, tinha que ser com outro enfoque. Ser naquele mesmo universo, mas com história diferente, com personagens diferentes, etc. Eu até daria o benefício da dúvida, mas eu preferia deixar a obra do Blade Runner lá como, tal como tá agora, e não mexeria nada, não. É verdade. Também prefiro deixar ela lá, quietinha, ela tá bem. Ela tá feliz. Ela tá bem. Douglas, uma pergunta pra você, que você viu o filme recentemente agora, né? Quando o Roy Bates chega lá no Tyro, no prédio, né, da Tyro, ele fala "I want more time, father", ou fala outra coisa? Putz, cara. Tu me pegou, porque eu não me apego a esses detalhezinhos, tá ligado? Ele foi papai? Papai. "I want more time, fucker". Papai. Ele fala deixa isso eu ficar mais um pouquinho, papai. Por favor, deixa. Não, sacanagem. Essa é a versão dublada, né? Não, a versão dublada seria... Não. Fala. Eu tô pensando aqui numa referência à Feira da Fruta, meio de 5 segundos. Caralho. Porra. Mas é, cara. Cara, mas eu não sei. Eu acho que ele fala... Eu não sei se ele, ele deve ter falado Father ou ele deve ter falado Creator ou God ou something. Não, não, não. Tem uma versão que ele improvisou, né? Fala Father. É, parece que ele não sabia que tava gravando e dramatizou esse trecho da cena. Aí ele, ao invés de falar "I want more time, father", ele fala "fucker". Aí ficou em algumas versões, né? "I want more time, fucker". Aí pegou, né? Muito bom, né, cara? É? Porra, esses improvisos assim, porra, vale a não, pena. É sensacional. Não, o Rutger Hauer, ele usou toda essa... O escopo dele de improviso, de ator nesse filme. É, depois disso também. E antes também, né? Caraca, ele realmente dedicou pra fazer a obra da vida dele, cara. É. Porque como diz o próprio Blade Runner, né? A chama que brilha duas vezes mais se apaga mais rápido, né? Então ele brilhou todo nesse filme e se apagou. Ele é tipo... O Vinícius, ele é tipo aquele jogador de Copa do Mundo que não joga nada, aí chega na Copa do Mundo, faz a Copa da vida dele e some. Aí é contratado pelo Real Madrid. Aí é contratado por um time grande e depois some. Verdade. Foi tipo isso. Ele fez depois Batman, né? O Batman Begins, né? É, porque eu vi isso no Google, mas eu não soube o que ele fez no Batman Begins. Ele faz ele o cara que tá presidindo a Wayne, né? Coração Wayne. Ah, figurante número um. Figuração número um. É o cara que demite o Fox lá da... Uhum. Ele fez mais o que? Ele fez... Fez o feitiço de Áquila. É. Eu não sei se vocês têm essa impressão também, mas eu acho ele meio parecido, principalmente no Blade Runner, com o Paul Bettany, que faz o Visão. Porra. Eu não tinha parado pra pensar nisso, não. Nossa, que o Rutger Hauer, ele tem um físico meio atlético, né? É, não, o Paul Bettany, ele é um cara mais alongado. Mas tô falando assim. Mais magrelo, né? Mas de rosto, acho eles bem parecidos. Principalmente no Blade Runner, né? Acho que a maquiagem e tal, tá mais branco. Você tá querendo dizer que tem que fazer um remake com o Paul Bettany? Não. É isso, eu tô sentindo você. Não, eu não estou falando isso, mas acho que se fosse fazer, não seria uma má ideia. Paul Bettany e Chris Pratt. Caralho. Não, Chris Pratt não. Puta merda. Não, por favor, cara. Cara, sabe um personagem assim, sempre que eu vejo o Paul Bettany, assim, eu acho que ficaria maneiro dele fazer. Eu acho que ele ficaria maneiro de fazer o Constantine, cara. Porra. Sei lá. Eu tô esperando, né, alguma coisa assim do Constantine. Sabe que o Constantine vai ser o personagem que só vai viver nos quadrinhos, né? Eu tô descontente com Constantine. Ele merece, cara. Ele merece. É Constantine. Cara, Constantine, cara, eu gostei do filme do Keanu Reeves, sabia? Eu gostei daquele filme do Keanu Reeves. É um bom filme, mas é uma péssima adaptação. É um filme divertido, mas é uma adaptação merda. Ah, tipo a Liga Extraordinária. Tipo Liga Extraordinária. Exatamente, falamos juntos. Ah, não, com certeza. Liga Extraordinária, eu concordo. Liga Extraordinária é demais, cara. Porra. Que filmão. Puta que pariu. Considerações finais. Cara, eu vou falar assim. Pra quem ainda não viu, veja esse filme. Ah, se você já ouviu todo esse podcast e não viu o filme, você falhou. Não. Não vou ser babaca nesse nível, assim. Até porque eu vi ele hoje. Mas assim, cara, vale muito a pena. O Vinícius falou, eu falei pra ele que eu tava assistindo o filme pela primeira vez. O Vinícius falou assim, cara, eu te invejo. Porque é uma experiência sensacional e realmente é um filme que muito bom, assim. É um filme que infelizmente, né, ele vai se perder no tempo. Puta que pariu. Todo mundo vai. Eu vi chegando, cara. Eu vi essa chegando, eu vi de longe. Mas é que não tem como você falar de Blade Runner e não falar que vai se perder no tempo. Como lágrimas na chuva. Não, e também assim, se você fala assim, eu sou nerd. Ah, você é nerd, o que você faz? Ah, eu jogo Pokémon, Assassin's Creed. Ah, não, cara. Filho da puta. Não, total. Eu estou falando de, porra. Falou comigo. Sabe algo? Foi direto comigo, eu sei, eu senti. Você foi Pokémon e no Assassin's Creed, seu babaca. Você é um babaca. As declarações de amor de vocês são Você está no século 21 e não sabe mandar em direta. Você fracassou como ser humano. Desculpa, eu fui no Twitter ontem pra você mandar em direta. Lágrimas na chuva. Pô, 20 anos de rede social, tu não sabe mandar em direta, porra? Nem pra te passar, botar um outro jogo que ele não joga no meio. É, não sabe, se enrolou todo. Nem pra falar eu não de sou filme. Gamer. Eu não sou gamer. Porra, sou e é um filme que, tipo, todo mundo fala que esse filme, ele só foi valorizado depois. Tipo, cara, eu acho que ele é um filme meio que passa um pouco abaixo do radar, sabe? Não é um filme assim, popzão, que todo mundo agora conhece, virou clássico. Uma parada ainda, ele é meio obscurozinho. Não, ele leve. é clássico. Ele mas, cara, mas clássico pra quem, sabe? Caraca, se você vai pegar assim, faz uma lista aí, top 5 de filmes de ficção científica. Mas aí que tá, cara, eu ainda acho que até hoje ficção científica é uma parada meio de nicho ainda. Não, mas vai então, ser, cara. Desculpa te falar assim. Não, tem gente que acha que Star Wars é ficção científica, né? O que eu acho, assim, bastante complicado de você classificar. Eu gosto de ficção científica, eu vejo Star Wars, vai tomar no seu cu. Não, mas assim, vamos lá. Star Wars tem um aspecto, tem uma estética ficção científica, tem a estética. Ele pode ter a temática. Mas mas a temática é essencialmente fantasia, cara. Porra, cara, cadê meu carro? Tem estética de ficção científica, ainda assim, né? Hein? Nossa. Caralho, cara, cadê meu carro? É muito bom esse filme. Caralho. Bom, gente, Blade Runner é um filme, assim, repleto de questões filosóficas, sociais e tudo. Tem a questão, assim, do ser humano lutar com a morte. Tem a questão também, assim, da gente não conseguir distinguir a realidade do que é a aparência. E assim, se você quiser esse enfoque mais filosófico, mais sociológico, vamos dizer assim, você vai encontrar no Blade Runner. Se você quiser assim, uma coisa mais investigativa, uma estética mais noir, né, como o Raul falou, uma parada assim, mais anos 50, que lembra um bocado, você vai também encontrar no Blade Runner. Né? Então eu acho que é um filme que assim, soube agregar elementos, né? Ele soube agregar elementos diferentes e fazer uma parada boa. Então, eu acho que é por isso que ele vai ficar aí pra posteridade. Tá certo, um dia ele vai se perder como lágrimas na chuva. Ninguém vai se lembrar dele, infelizmente. Assim como não vão se lembrar de nós, nem que a gente gravou esse podcast. Mas hoje já tá no esquecimento. A gente já é lágrimas na chuva. Puta! Mas o fato é que, se você quer... se você quer ver cenas de investigação, aqueles filmes clássicos mesmo de investigação, Blade Runner pode atender você nisso. Se você quer uma ficção científica que tenha questões boas, você também vai encontrar. Então, cara, dá uma procurada. Se você entender o que é cyberpunk, o conceito de cyberpunk, você é um bom começo. É um ótimo começo, né? Vai lá. E fica a dica aí, Blade Runner é um daqueles filmes que a gente tem que assistir, tem que apreciar mesmo, porque é, assim, vale a pena. Vale a pena. Cara, e é um filme que vale muito a pena você assistir, e porque tem poucos como ele. São poucos filmes que te fazem pensar, que te fazem olhar a sua volta e olhar pra você mesmo do jeito que o Blade Runner faz. Isso é fantástico. E no geral, até na história do cinema, são poucos filmes que sobrevivem após o término dele, né? É. O Blade Runner sobrevive na cabeça de todo mundo. Não deve ter uma pessoa que viu Blade Runner e esqueceu 5 minutos depois. Não tem como. Um cara que tem Alzheimer. Nossa. Porra. Nossa. Caralho, essa piada foi... Puta que... Porra. Humor Desculpa. Negro aí total. Saiu antes que eu pudesse controlar. Então, com essa piada maravilhosa do Raul, inclusive. Ainda bem, a gente vai terminar. Ainda bem que essa piada ela vai terminar como lágrimas na chuva. Né? Gente, um último recado pra galera, assim, tipo assim, vou fazer o attention horror aqui rapidinho, porque a gente tem aqui hoje o Bruno e o Raul, que são, assim, são os dois da nossa galera, assim, que mais fazem debate filosófico, mais aprofundam na filosofia. Então, assim, manda pergunta. Se você teve um site filosófico o mais louco possível, manda pra gente que eu vou adorar ver esses dois respondendo. Aí, tá vendo, né, Raul? Que merda que a gente foi se meter. Ah, cara, se você é bom numa coisa, você tem que fazer ela. Pô, que isso, gente. Sempre. E se você tiver um conceito de vontades obscuras, tipo Vinícius, assim, de fazer coisas merdas, também manda sua vontade obscura. Isso, compartilha com o Vinícius, assim. Eu falei no último cast pra vocês mandarem suas declarações de amor ou de ódio pro Vinícius. Também é uma boa ideia.